Você está ouvindo Alguma Coisa Cash, um podcast sem compromisso. Fortune's vain, mirror vain, gone insane, but the memory remains. Olá, senhoras e senhores. Aqui é o Febrini e hoje vamos falar do personagem mais constante da história em quadrinho. Sério mesmo? Caraca, essa foi a entrada? Aqui é o Raul e com certeza a maior magia é a malandragem. É boa. Aqui é a Luanda e eu acho que hoje eu sou a única leiga no assunto. Não sei, eu também tô aí, mais ou menos no seu time, viu, Luanda? Aqui é a Luísa, e só os fortes vão pro hospício e insistem em caçar demônios depois disso. Isso aí. Pode mais fora. Caraca, hein? Melhor que a do Febrini. Boa, melhor, muito melhor, cara. Aqui é o Gabriel do Hourcast, eu só tô aqui pra ver como que os irmãos Chester vão ganhar do Constantino nesse crossover. os irmãos Chester, os irmãos Pingu. Chester da Perdigão. Cara. Aqui é o Arieira e nem Constantino nem irmãos em Chester. Bom mesmo é o Padre Quevedo. Tá, meu dedo. Muito bem, galera. Estamos hoje aqui reunidos para fazer mais um crossover. Hoje, Winchesters, irmãos Winchesters, né? Versus Constantine, cara. Ambos caçadores de demônios e criaturas das sombras aí, e etc. Coisas sobrenaturais. E a gente tem dois convidados especiais hoje aqui. A Luísa e o Gabriel, que são lá do Hourcast do YouTube. Fala um oi aí, Gabriel e Luísa. Fala de onde vocês vêm, pra onde vocês vão. Como é que o pessoal acessa lá o cast de vocês? Então, cara, eu sou o Gabriel, sou lá do Hourcast. É um produto relativamente novo. Começou no YouTube esse ano. É tanto um podcast quanto um videocast. O pessoal que assiste em vídeo também tem a opção de baixar o áudio na descrição do vídeo. A gente tá tentando aí agradar ambos os públicos. E é um produto bacana, cara. A gente tá tentando fazer uma coisa diferente. Já conseguimos entrevistar o La Fênix. Eu já temos algumas parcerias envolvidas. Tem muito que crescer. E é isso. Acessem lá o Hourcast. Inscrevam-se no canal dos caras. Eu já gravei dois programas lá com eles. Um eu gravei eu e o Léo e o Gabriel. Foi que legal foi pra caramba. Hilário. Já tá no ar, inclusive. Foi hilário. É, mas a gente vai fazer esse crossover maroto aí só depois dos recadinhos da galera do Alguma Coisa Cash. Recadinhos. Ronaldo. Ronaldinho. Aê, galera! Quem vai ajudar aqui hoje na gente do recadinho vai ser o Ariel e a Kelly. E aí, moçada? Moçada bonita. Fala, garoto! Garoto, olha aí. Chegamos à leitura de recadinhos da galera do nosso programa de caça às bruxas, né? E eu começo aqui lendo o e-mail do Daniel Guizé. Ou Daniel Guizé? Qual será a pronúncia? Francês? O Daniel que vai dizer pra gente, né? Meu Deus! Daniel Guizé, então ele diz pra gente aqui: bom dia, alguma coisa, casters. Aqui quem vos fala é o amigo Dani Guizé. Escutei o ACC Caça às Bruxas e foi muito bom, educativo e aquelas coisas de sempre. Obrigado por resumir, Daniel. Adoro esse papo, sou fascinado pela história e vocês conseguem nos apresentar informações de maneira divertida e compreensível, com qualidade, desde o começo. Thank you. Olha aí. Não, tem que ler como se escreve, como tá escrito. Thank you. Thank you. Yo. Bom, venho com esse e-mail deixar minha contribuição a nível de curiosidade aos ouvintes que também gostam desse assunto. Em 1923, um cineasta dinamarquês pioneiro chamado Benjamin Christensen filmou Rashan, ou Raxan, feiticeira através dos tempos. Rashan! Parece Shazam! What? Caralho. É, Hexen. Eu consultei a dinamarquesa que mora aqui comigo, é verdade. Ela falou que é Hexen. Meu Deus. É, muito bem, então. O filme Hexen, A Feiticeira Através dos Tempos. O filme se parece com um documentário primitivo e é uma bizarrice muda que explora a feitiçaria e o satanismo desde a Pérsia até os tempos modernos à época do filme, utilizando vários recursos cinematográficos como stills, maquetes e reconstituições de época. Tudo que foi dito no cast se apresenta no filme. A correlação de medos remotos com interpretações erradas sobre doenças mentais e etc. Escreve muito bem, Daniel. Parabéns. Legal. Eu ia comentar isso. Olha, o Daniel tá de parabéns mesmo. Tá muito bem escrito, vírgulas no lugar certo. Olha, parabéns, cara. O vocabulário parabéns. Diferenciado. Muito bom. A gente tinha que criar, né, o prêmio Grok, né? Pra quem escreve certo. Levou o troféu Grok. Verdade. Você, está criado, então. Está criado o prêmio. Quem escrever direito agora leva o troféu Grok. Isso aí, ó. Em boa parte, é um luxuoso filme de terror capaz de assustar até hoje. Nesses tempos de anestesiados em que vivemos, Christensen transporta para a tela todas as imagens assustadoras que consegue evocar de registros históricos. E não é raro misturar sem pudor a fantasia com a realidade. Em uma determinada cena, temos uma festa na floresta onde todo tipo de criatura dança, bebe, trepa. Meu Deus, é tipo Rio de Janeiro. O cara está falando numa linguagem culta? E até um pulo da cadeira aqui, velho. Em outra, uma velha bruxa retira uma mão humana decepada e podre do meio de um feixe de gravetos. Outro momento chocante é a mulher ao dar à luz dois enormes e peludos demônios. Assistir a um sabá e ser longamente torturado por inquisidores. Meu Deus, que filme é esse? E outra, cara, o filme, ele falou, é mudo, né? Isso deve ser muito realmente assustador, assim, cara. Pela, né, um filme mudo com essas coisas. Legal, cara, legal. Boa indicação aí, Daniel, gostei. Sim, sim. E levantando um questionamento, eu sempre me perguntei uma parada. Pode parecer idiotice, mas eu sempre achei curioso. O filme mudo, ele tinha alguma espécie de trilha sonora? Ou ele é apenas o áudio dos diálogos que não era não tinha no filme? Não, ele tinha trilha sonora. Tinha trilha música. Sonora? Boa parte tinha música. Okay. Né? Uhum. Devemos lembrar que as pessoas viam isso pela primeira vez em 1923. Sim, já que o filme é de 1923. Caraca, né, porra? Christensen foi certamente um visionário do cinema e tinha uma percepção e visão aguçada sobre os poderosos efeitos da mise-en-scène. Não sei como é que se lê isso. É francês isso, Kellen? É, eu acho que é mise-en-scène, né? É tipo arte, é mise-en-son. Olha aí. Olha aí, regaçou agora, hein? Tinha que escrever com tio, hein? Mise-en-son tinha que escrever com tio. É verdade. Se for pela lógica do Lucas, é mise-en-scène. Scène foi foda. Haxen deve ser visto mais de uma vez caso queira aproveitar em sua totalidade a cenografia, a utilização sinistra dos objetos de cena. Outro ponto que gostaria de ressaltar, na Europa, os padres do Vaticano perseguiam até seus companheiros de batina que começavam a falar abertamente sobre reformar a igreja. Um deles foi Jan Hus, João Hus para nós. Um dos líderes reformistas que foi torturado e queimado vivo na época mais ferrenha da Inquisição. Mais ou menos um século antes de John Wycliffe, um dos primeiros pensadores reformistas, se não o primeiro, também sofrer perseguição, porém mais amena. Aí isso entra um pouco no que a gente comentou no cast, né? De que no começo da Inquisição a coisa começou mais branda, realmente havia uma perseguição, havia uma indicação de como eles deveriam agir e tal, e depois a loucura tomou conta e as pessoas começaram a ser queimadas vivas, né? Então até os reformistas aí tiveram um efeito disso, né? Sentiram aí. Sim, sim. É isso aí. Espero ter contribuído para o programa que é fantástico. Zeca Modion. Continuem com o trampo, meus amigos. Forte abraço pros manos e beijo pras minas. Vocês são fodas. Muito obrigado, Daniel, pelo seu e-mail. Cara, fico feliz. Já conversava com o Daniel há muito tempo no Facebook. Daniel tem uma banda. O nome da banda é Hellgrass. E a gente vai falar aqui da banda no próximo programa com mais propriedade, Daniel. Obrigado pelo seu e-mail, cara. Valeu aí, Daniel. E diz pra gente qual é o seu nome, por favor. O Daniel vai dizer. Obrigado, Daniel. Continua aí forte no The Voice, que é nóis. Caraca. Eu vou ler um e-mail aqui agora da minha xará, Giovanna Loiacone. E a Giovanna mandou o seguinte pra gente. Olha. Sou a Giovanna, irmã da Roberta Joga Cone. Aê! Ela mandou um e-mail pra gente. Olha aí. E só pra Célia ficar brava, quem inventou esse apelido foi a Célia, não foi o Raul. Sim, verdade. Verdade. A Kelly falou que foi o Raul, a Célia teve um surto. Rasgou a calcinha e tirou pela cabeça. Eu E a mais nova integrante da família Joga Cone mandou pra gente o seguinte, ó. Ouvi o cast sobre o seriado Penny Dreadful. Fico no aguardo da segunda temporada. E gostaria de parabenizá-los. Muito interessante. Pô, valeu aí, Giovanna. Ainda bem que você gostou. É a Giovanna que é fã da série também, né? Sim, sim. E aí ela mandou... Aí ela mandou pra gente aqui, gostaria de indicar algumas séries para futuros casts. Aí ela mandou True Detective, caraca, True Detective é foda pra caralho mesmo. É muito boa essa série. Realmente compensa assistir. American Horror Story, só que o... Vamos aqui, né, nos bastidores agora. Só que, Giovanna, o American Horror Story aqui seria a série que a gente ia falar no mês do terror até que saiu a terceira temporada, que eu acho que você vai concordar comigo, né? Que foi um pouco fraca, então... E aí apareceu o Penny Dreadful e a gente acabou mudando. Mas a primeira e a segunda temporada são muito boas. E a quarta agora começou razoável. Vamos ver, né? Vamos ver. Aí ela deixou ainda aqui Hannibal, Once Upon a Time, The Walking Dead e Gotham. Jamais, jamais será. Gotham jamais será. Giovanna, eu ia falar isso. A gente, mesmo querendo, não vai poder, porque nós temos um editor que queria ser o Robin e não conseguiu. Então ele tem recalque com o Batman. Verdade, hein? E aí, Giovanna se despede aqui com um até igual, fecha parênteses. Obrigado, Giovanna. Muito obrigado por mim. Obrigado, Giovanna, joga cone, é nóis. Obrigado, Giovanna. E esqueceu de mandar os pontos da Roberta, olha só. Não tem problema. É verdade. Eu vou ler o e-mail agora do Padu Aragorn. Caraca! Ei, cara, sério. Se algum dia o Padu não mandar e-mail, ou a gente não ler o e-mail dele, depois dos recadinhos eu falo, eu queria mandar um abraço pro Padu. Até só pra cantar a música. É tipo a Ratai, né, cara? Quando alguém fala o nome dela. Ele começa com: fala pessoal, passada a pressa pra enviar o e-mail. Nossa, esse começo foi meio trabalhinho. Do terceiro desafio, aqui estou eu pra falar com mais calma do último cast. Devo comentar que vibrei ao saber que não era o lanterna na tabela. Eu ia falar, não era o Lanterna Verde. Tô até parecendo botafoguense. Brincadeira, ou não. Muito bom, cara. Parabéns, Cadu. Cadu, olha que Cadu, eu tô louco. Cadu, olha o terno que tá mandando e-mail. Mas, ó, Padu, muito boa a piada com o botafoguense aí, cara. Eu não sei qual é o time do Padu. Espero que não seja falar merda, porque eu, como bom vascaíno, gostei da piada do Botafogo aí. Olha isso, Arieira, chamando o time dos outros de falar merda. Esse é o Arieira. Não sou eu que chamo, o time que é, entendeu? Eu não tenho culpa. Olha só, flamenguistas de plantão, mandem e deixem de dar Arieira. Entre na Arieira. Nossa, foi errado. Entre na Arieira. Não, não. Arieira, não é isso. Flamenguistas, entre na Arieira. Eu falei, entre no Instagram da Arieira. Mas deixa pra lá. Não, não vai entrar no Instagram, não, não. Meu Instagram é bloqueado pra esse tipo de gente. O programa sobre caça às bruxas foi, além de muito informativo, um tanto quanto introspectivo. Tudo que vocês debateram é atual, e eu chego a rir quando vejo gente indignada que acontecia naquela época, sem estocar que o ser humano continua fazendo as mesmas coisas. Isso é fato. Talvez um pouco mais mascarado, mas enfim. No início do cast, vocês citaram como a igreja manipulava a população para costumes pagãos serem associados a práticas malignas. Já li em artigos de historiadores que, inclusive, as imagens que nos são passadas de demônios e seres das trevas são inspiradas em... E a mãe ficou indignada. A menina tá gravando daqui a pouco. Satanás! A maioria das imagens e mitos que temos teve origem em alguém que era muito bom de publicidade. Tem até o próprio Baphomet, né? Que era uma entidade lá que era cultuada e era adorada pelos próprios templários, né? E que não necessariamente era uma parada do mal, né? Mas aí a igreja pegou o Baphomet e a imagem dele transformou numa parada maligna e tal, demônio, não sei o que, bababá. Essa galera aí de publicidade e propaganda. Que fique claro que em momento algum estou denegrindo a religião de ninguém. Esses estudos foram feitos por vários historiadores e alguns deles devem inclusive ser cristãos. Mas a expansão e dominação da igreja na Idade Média foi feita por homens. E homens são suscetíveis a intáveis desvios de caráter. Olha aí. Isso é um fato venéreo. Espero não ter me alongado muito. O que o Padu falou ali de ser feito pros homens, por homens e tal, tinha um irmão da minha avó que faleceu, que ele era padre, e ele falava assim, que qualquer religião, ela tem dois lados, um lado divino e um lado humano, e que esse lado humano é passível de erro. Então a gente tem que pensar que quem comanda qualquer religião que seja, são os homens. Então, embora a religião seja uma coisa que é feita para você ter como um guia, pra você viver bem, essas regras muitas vezes são feitas por homens, então é passível de erro mesmo. Bem falado aí pelo Padu. Quero aproveitar para mandar um abraço pro meu irmão, que de tanto eu insistir virou ouvinte da CC. Abraço pra família. Tá? Olha aí, cara. Claro. Tem que mandar mesmo, beijo, manda um beijo. Eu ia falar isso, tô achando que é show da Xuxa isso aqui. Daqui a pouco vou lá. Eu quero mandar um beijo pra minha mãe, um beijo pro meu pai e especialmente pro editor. Tchau. Agora aqui, ó, o Padu, que ouviu o que a gente falou e mandou a hashtag no final. Olha aí, o único, hein, o único. Sim, o único, muito bem. Verdade. Parabéns, você vai ganhar uma estrela dourada de Ra. É, o cabo, a cabeça e o prego. Muito bem. Boa tarde, galera. Valeu, Padu, e boa tarde. Padu, obrigado aí, cara. Muito obrigado mesmo. É nóis. Valeu, Padu, e... Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. Parei. Eu vou ler agora o e-mail do Eduardo Arpassi, o Tzá, cuti que cuti. E o Tzá mandou o seguinte... Olá, coisas. Eles nem chamam de coisas, né? Gostei disso, legal. Muito batuta e gostoso de ouvir esse cast. Relaxante, eu diria. Porra, só que não, né? Aí ele mandou aqui. Queria dizer que eu e o Cido do Renegados estávamos muito empolgados com a série Salem, mas o Cido abandonou no terceiro capítulo e eu fui resistindo até o oitavo. Ou seja, é uma merda, né? Porque a gente estava empolgado, parou no terceiro capítulo. Então... Mas realmente as atuações não convenciam e foi ficando cada vez mais sem sal. Infelizmente, pois é um tema muito legal e a série tem uma boa intenção, só não teve a execução boa. A ponto de a bruxa fudidona ter um mamilo na coxa para alimentar seu familiar, um sapo que ela esconde no estômago do marido catatônico. Caralho. Mas mesmo assim a série é zoadinha. Caraca! Meu Deus. Que escrotidão! Não, eu só tô imaginando a cena agora. O cara vem e encaixa um umbigo na coxa da mulher pra alimentar o sapo, é isso? E eu pensei pior, eu pensei nela tirando o sapo por algum orifício pra dar de mamar pra ele. Ele termina aqui. Não tenho mais nada a acrescentar. Um abraço, Dizar ou Hagen Desastre. Pô, valeu então, Dizar. Obrigadão pelo e-mail aí, cara. Valeu mesmo. Valeu, Dizar. Falou. Valeu, Dizar, pelo seu e-mail, brother. É nóis. É, essa semana, agora, a gente teve, sem querer, não foi combinado, pelo menos, o crossover, alguma coisa cast e hour cast, né? Porque o Gabriel e a Luísa estão participando com a gente desse episódio. E essa semana saiu a minha participação do Febrini lá no Hourcast. Eu falei de Monteiro Lobato lá com eles. E na sexta-feira saiu o episódio do Febrini, que participou de alguns crossovers lá com o pessoal do Hourcast. Então confiram aí os episódios do Hourcast. Muito bem. Eu venho trazer uma página para vocês aqui, galera. A Campa Warts. É uma página nova aí do pessoal. E eles vêm trazendo conteúdo de livros e séries, cara. Pela foto de capa dos caras já dá pra ver. Tem símbolos do Harry Potter, do Senhor dos Anéis, Game of Thrones, Jogos Vorazes. Tem coisa pra caramba. Os caras vão trazer um monte de material interessante. Eu dei uma olhada na página lá. A página é super legal. O pessoal é ouvinte do ACC. Veio trocar ideia com a gente. Pediu a recomendação aí. Então tá recomendado a Campa Awards. Tá o link aí no post. Entra lá, gente. Dá um like lá porque tá muito legal. Isso aí. semana eu participei lá do Renegados pra falar lá com a galera sobre tecnologias do futuro. Foi maneiro a gente bater o papo sobre impressoras 3D e o futuro. Eu quero imprimir a minha TechPix também. E... É verdade. Foi muito legal. E saiu essa segunda-feira, né? Então tá aí. Quem quiser acessar, acesse Renegados e veja lá que foi maneiro e foi divertido. E foi super legal. Foi, cara. O programa ficou muito legal. Muito engraçado. Muito informativo também, cara. Tava muito legal esse episódio. Muito bem, galera. Vai ter link aí no post de todas as recomendações. E a gente tem que falar também do dia do podcast, né, cara? Porra. Puta que pariu, foi foda o dia do podcast, cara. A galera ajudou pra caramba. Foi muito bom. Tweetando, compartilhando, dando like, fazendo montagens. Cara, foi muito foda mesmo. Então, cara, olha, no dia do podcast, a galera estava tweetando loucamente. Estava no Instagram, no Facebook, em todos os lugares. E a hashtag dia do podcast, cara, ela ficou entre as mais usadas no Twitter durante um tempão, cara. Não conseguimos bater a Dilma, mas fazer o quê? E, cara, a gente agradecer muito aí a Sally Mustang, a Estelinha que grava com a gente. Cara, a Sally estava on fire no Twitter do ACC e no Twitter dela. Ela estava tweetando pelos dois e... Cara, usando a hashtag do ACC, hashtag do Dito Podcast. E, cara, a Sally foi a quinta pessoa que mais participou no Twitter. E o ACC foi o oitavo. Imagine, era a mesma pessoa, cara. Muito foda, cara. E o Alguma Coisa Cast foi a sétima coisa mais citada durante o dia do podcast do Brasil, cara. É coisa pra caralho. Dentro da podosfera, cara, onde você tem mais de 750 podcasts aí, mano. Aproveitar e agradecer aqui ao André do Melo, que convidou a gente pra participar de um dos hangouts lá, discutindo um pouco sobre os podcasts. Aí, valeu, galera. Valeu aí, André, pelo convite, ele que organizou tudo, cara. Obrigadão aí. Obrigado aí, galera. O dia do podcast foi foda. Uma coisa que eu achei muito interessante foi que a galera não falou com mimimi, sabe? De querer brigar mesmo. Tava todo mundo unido, o pessoal lá do Renegados tweetando com a gente. Pode crer. Podcast também. Verdade. Maior harmonia, sabe? Sim, sim. Então, eu acho que é o seguinte, a gente tá aqui pra fazer parceria, porque tem espaço pra todo mundo, a gente tem como... A gente ouve outros podcasts, então a gente acha que é muito maneiro essa troca de informações e de experiência, né, também. Sim. E foi muito bacana esse dia do podcast, justamente por isso, porque a gente viu que a podosfera se uniu e fez uma parada muito grande, mano. E também aí o pessoal do Zubicast, quem tava detonando lá no Twitter. Sim, é verdade. Pode crer, pode crer. E a Kelly falou aí, porque, cara, não tem concorrência entre podcast, sabe? Porque o ouvinte, ele baixa e ele ouve na hora que ele quiser, então a galera tem que estar junto, sabe? Nada impede um ouvinte de ouvir mais de um podcast. E aí, valeu mesmo a galera que abraçou a causa aí, foi nessa, todo mundo junto pela mídia em si, não por um podcast ou outro mesmo. E, cara, a Célia arrebentou, a gente ficou a madrugada toda tweetando, foi uma loucura. O pessoal do Zumbicast ajudou bastante a gente também, tweetou legal, retweetou as paradas que a gente colocou lá e o ACC colocou também. O Ariano já vai falar da promoção do Campeonato de Terror do ACC, mas eu queria fazer uma brincadeira aqui com quem achar interessante e legal. Galera, ouçam lá o Zumbicast, vão lá ouvir o cast dos caras, porque é legal. Eu queria fazer uma brincadeira com vocês, que é o seguinte. Comentem lá no site do Zumbicast, no post, assim, o ACC me trouxe aqui. Comentem isso, porque vai ser muito legal, cara. Os caras vão ver que a gente tá reconhecendo aqui o trabalho deles e vai ser uma brincadeira muito legal entre os dois casts, tá ligado? Pra aproximar a gente e tal, e quem sabe futuramente a gente grave com os caras, né? Então, vai lá no post do programa deles e comenta assim, ó, ACC me trouxe aqui, cara. Vai ser muito maneiro. Isso aí, galera. Então, entrem lá. O Zumbicast é muito legal. Eu acompanho também. E, realmente, entrem lá e coloquem lá o ACC me trouxe aqui. Vamos estreitar os laços com o pessoal do Zumbicast. É isso aí. Chegamos aqui àquele momento que você aguardava. Você que ouviu essa leitura de recadinhos até aqui, esperando a promoção do mês do terror no Alguma Coisa Cast. Brasil, Zil, Zil, Zil, Zil, Zil, Zil, Zil, Zil, Zil, Zil, Zil, Zil, Zil, Zil, Zil, Zil, Zil, Zil, Zil, Zil, Zil, Zil, Zil, Zil, Zil, Zil, Zil, Zil, Zil, Zil, Zil, Zil, Zil, Zil, Zil, Zil, Zil, Zil, Zil, Zil, Zil, Zil, Zil, Zil, Zil, Zil, Zil, Zil, Zil, Zil, Zil, Zil, Zil, Zil, Zil, Zil, Zil, Zil, Zil, Zil, Zil, Zil, Zil, Zil, Zil, Zil, Zil, Zil, Zil, Zil, Zil, Zil, Zil, Zil, Zil, Zil, Zil, Zil, Zil, Zil, Zil, Zil, Zil, Zil, Zil, Zil, Zil, Zil, Zil, Zil, Zil, Zil, Zil, Z Ah, é? Mas antes da gente passar pra vocês o último desafio, lembrando que a resposta do desafio passado eram 3 pessoas que morreram sem serem enforcadas em Salem. E a galera, cara, a galera tava achando que tinha pegadinha. A galera colocava assim, 150 foram presos, 29 condenados, 20 morreram na forca e 3 morreram fora. E tipo, eu perguntei, cara. E a galera ficava assim, eu não sei o que aconteceu com os outros 6. Será que faz parte? Tipo, os outros 6 foram libertados e não morreram. Simples, cara. Mas enfim, a galera acertou aí. Essa semana vai funcionar um pouquinho diferente. O desafio é em 2 partes. Você não precisa ser o mais rápido, nada disso. É o seguinte, galera, vocês vão ter que responder a seguinte pergunta: por que você merece ganhar o livro do Alan Poe? Mas com um detalhe, vocês vão mandar pra gente por e-mail, mas a resposta tem que ter até 140 caracteres, ou seja, tamanho do Twitter. Então, resposta de até 140 caracteres por e-mail. E aí vai funcionar em 2 fases. As primeiras 10 respostas, até quarta-feira, então presta atenção, até quarta-feira, à meia-noite, vocês vão... Ah, melhor, às 11h59, né? Até às 11h59 de quarta-feira, vocês mandam pra gente essas respostas e depois vai entrar em votação e aquela pessoa que tiver a melhor resposta vai ganhar 10 pontos, a segunda mais votada vai ter 9, a terceira mais votada vai ter outra. Mas quem vai decidir vai ser a galera. E aí vocês podem pedir pro pai votar, pra mãe votar, votar quantas vezes quiser. Aí é com vocês. Vocês vão ter que dedicar pra que a resposta de vocês seja mais votada. E é legal também porque vai do jogo de cada um. Se a pessoa, por exemplo, ah, sei lá, Roberto, me fala aí qual que é o seu pra eu votar no seu. Porque ninguém vai saber qual é. Então se a Roberto me passar e eu tiver em segundo, eu vou chegar nos meus amigos. Não, vota nessa daí, ó. Vota na outra e tal. Faz um jogo aí social aí, cara. Essa vai ser a graça. Divulga pra todo mundo. Tá, passa o link, cara, pra galera. Manda a galera votar, a gente vai pular no Google, vai passar o link pra todo mundo direitinho. E pau no gato, boa sorte pra todo mundo. E quem tá lá no finalzinho da tabela, não fica de mimimi não, porque não vai ganhar. Participa também, porque a graça é todo mundo participar. Eu quero ver as frases que vai vir, cara. Por que que você merece ganhar? Eu quero ver qual tipo de frase que vai vir. Você vai vir cada loucura, tô até imaginando. Vai, meu Deus. Muito bem, vamos agora pro nosso crossover. Irmãos Winchester contra Constantine. Cara, o bicho pegou do começo até o final. A briga feia da porra. Chegamos à leitura de recadinhos do nosso programa de caixa. Caixa. A caixa bucha. Nossa. A caixa bucha. Começamos muito bem. Vem. O John Constantine, que na verdade é o nome da revista The Hellblazer, né? Ele foi criado pelo Alan Moore e pelo Steve Bissett e John Templeton. Não sei falar o nome direito dele. A primeira aparição que ele teve foi na Monstro do Pântano, número 37, né? Que ele, no começo, ele só apareceu como, tipo, coadjuvante só. Que os caras queriam mesmo, tipo, se fizeram tipo, ah, Steve Bissett pediu pro Alan Moore, né? Pra fazer um personagem parecido com o Sting, que é da banda The Police. Isso, exatamente. Que aí que aconteceu, ele criou, né, ele apareceu nessa revista, depois de um tempo, na verdade depois de um ano, ele teve essa revista própria dele, que foi a Hellblazer, né, que foi a primeira edição, foi em 88, que teve a primeira edição do Hellblazer. E assim, a história do Hellblazer começa que ele nasceu em 53, que na verdade quando ele apareceu, ele tipo, não tinha uma história certa, ele só teve... A partir das revistas do Jamie Delano, que começou a ter, tipo, mostrar a vida dele, né, antes dele. Que, na verdade, ele nasceu da mãe dele, que a mãe dele morreu no nascimento dele. Não, peraí. Ele nasceu da mãe dele? Nasceu de quem? Do pai, porra? O Raul falou bem aí, ele foi baseado no Sting mesmo. E, tipo, cara, na época que Constantine saiu, a primeira revista... O Sting, ele tinha todo mundo, né? Uma personalidade ali no palco e tal. O cara era um badass, né? Se você jogar Sting no Google hoje aí, meu irmão, tá acabado, velho. Tá só um pó da viola. Tá tá bonito, e outra, virou... tá bonito. E virou um xarope do caralho, né? O Sting é chato pra cacete hoje. É, mano, ele tira crítico e tal. É, ele quer salvar a Amazônia e no, tudo. E o Bono? Ele usou o rap, que salvou o mundo. Depois do CD, que não vem nem mais. Pode crer. Não, mas é legal falar também que o Constantine, o nego pensar, ele é um guerreiro sobrenatural e não sei o que, babá. Não, cara, ele é simplesmente um exorcista. Ele é um exorcista, de fato, pode falar, né? Que é berés mesmo. É, só que aí, tipo, ele leva isso ao extremo, né, cara? Ele leva essa parada do exorcismo ao extremo. Então, com ele, não tem só aquele exorcismo básico ali, já era. Ele vai pra outras paradas muito mais difíceis, né? Não, e a parada também é que ele exorciza, mas ele, o Constantine, ele também consegue conjurar alguns demônios. Ele consegue conjurar umas paradas da mesma maneira. Pode crer. Sim, sim. E por causa disso, deu uma merda do caramba. Sim, sim. Foi uma das razões que ele foi parar mais difícil. Aí, tipo assim, a mãe dele, né, que é a Mary Anne, ele e o irmão, que na verdade tinha um irmão gêmeo, que ele matou o irmão, o John, né? Matou ele cordando... roscando o cordão umbilical, né? Tem tipo até uma HQ que o irmão dele fica vivo e fica poderoso e tal, e forte pra caramba, né? Que não morre. E tem o pai dele, que o pai dele é um bêbado. Aí o que acontece? Depois disso ele começa. Ele e a irmã dele, que é a Cherry, começa a morar com o tio e com a tia. E como o pai dele era bêbado e tal, aí ele começou a já desde criança já aprender o ocultismo, né? Que ele, a primeira magia, acho que não tenho certeza, mas a primeira magia que ele fez foi contra o pai dele, que ele mandou uma maldição que o pai dele meio que desintegrou. Só que depois ele conseguiu fazer isso voltar de normal. E ele começou, tipo, depois de bastante tempo, ele começou, tipo, meio que já adolescente. Ele depois de ver o show do Sex Pistols, né, em 77, ele fundou uma banda, membro da Mucosa, que tinha um membro, né, que é o Chandler, ou Chess, como com o apelido dele, que é um dos melhores amigos dele. Que eles foram fazer, aí depois disso daí teve um evento que é muito importante na cronologia do Hellblazer, que é o incidente de Newcastle. Eles iam fazer um show num lugar. Quando eles chegaram lá, tava tipo várias pessoas mortas e tal, e a única que tava viva era uma garota, que era a Astra. O que aconteceu? Depois de você vai lendo, né, você descobre que a Astra, como ela sofria abuso do pai, o que aconteceu? De tanta raiva que ela acumulou, ela meio que saiu um demônio. Caralho. Aí esse demônio matou várias pessoas, né? O Constantine e os amigos dele, né, que já nessa época já conhecia mais ou menos já, até bem, de ocultismo, ele tenta invocar um demônio, só que sem querer, que ele ia invocar o demônio Sagatana. Sem querer, ele invoca outro demônio, que é o Nergal, né, que depois virou um puto inimigo do Constantine, que ele perdeu o controle desse demônio. O que aconteceu? Esse demônio matou o outro demônio que tinha matado todo mundo nesse lugar, e depois ele mata os amigos dele, menos o Chess, né, que aí o esse demônio Nergal, ele mata ele leva a Astra e o Constantine pro inferno. Só que só o Constantine consegue fugir do inferno, né? E aí, por causa disso, o Constantine fica, tipo, maluco. Aí, depois disso, ele entra no sanatório. Até ser chamado pra fazer um trabalho. Aí, depois, começa as aventuras do Constantine. Não, ele perde a sanidade total e tudo, mas mesmo sem a sanidade, quando ele mostra as aventuras, tipo, ele tá muito, muito foda. E ele até muda A série, só lançou um episódio, né, que tem na internet, que ele mostra a partir desse momento que ele tá insano, né? Que é aí que ele vai mostrando várias coisas, só que não mostra tanto. Eles mudaram algumas coisas, que quem interpreta o Constantino é o Matt Ryan, que é um ator gaulês, né? E ficou bem parecido. Aí, tipo, esse primeiro episódio que lançou na internet, meio que disseram que quando lançar na TV não vai ser esse. Vai mudar pequenas coisas, né? Que eu não sei direito que vai mudar, mas disseram que vai mudar algumas coisas. E vai lançar em outubro essa série aí pela NBC, e aqui acho que vai vir pela Warner. Ô, Raul, só pra gente falar uma coisa. Parecido? Cara, vamos concordar que ficou idêntico. A caracterização dele ficou muito perfeita como o John Constantine. É verdade, cara. É. Só que foi o primeiro episódio, não tenho muita certeza, sabe? Porque eu vi inglês, eu sou mais ou menos inglês. E ainda mais inglês britânico, putz, eu tentei ficar entendendo o que tá falando. Antes de uma coisa pra TV, sempre mantém um pé atrás, cara, sempre. Porque quando vai pra TV, você vai naquela expectativa enorme, aí quando você vê o primeiro episódio na TV, você fica, mas o que aconteceu? Não era assim, tudo não era assim. mas geralmente é assim, né, cara? Sempre nego mete o dedo lá e muda tudo e fode tudo. É, mas os caras disseram, né, que vai tentar fazer o máximo... Máximo que eu chamar. É original aos quadrinhos. Que uma coisa que o pessoal mais falou, ficou puto, foi por causa que tiraram o bagulho dele de fumar, né? Que o cara é um fumeiro dos infernos. Já mexeu na personalidade da base. A primeira raiz da personalidade do Constantine, cara. Até uma história dele, que por causa desse cigarro que acontece várias coisas, que é óbitos perigosos. Exatamente. Cara, mas vou te falar que essa questão do cigarro que o Raul colocou, na série, realmente, o fato de eles tirarem isso vai prejudicar o personagem no futuro, porque é parte do Constantine. Você já teve arcos nas histórias em quadrinhos que, por causa do cigarro, você tem um desenvolvimento. Então, certamente, a gente não vai ver isso na série por agora. Eles não vão mexer nisso, entendeu? Eles estão querendo fazer uma série pra, tipo PG-13. Acho meio sem sentido, né, não? Acho meio sem sentido, porque eles estão fazendo mais sucesso agora, são, tipo, Game of Thrones, que é de outro pra cima, tá vendo? É que o maior problema, não, que eles estão tirando cigarro, é por causa que lá na NBC é um canal aberto, e, tipo, mostrar cigarro, esses bagulho assim, fumante, é proibido na TV aberta, por isso que eles tiveram que tirar. É, porque a HBO tá pegada, né, mano? A HBO é peitinhos e cabeça... Ah, HBO é... Liga se foda-se. Agora imagina se passasse na Globo, o que não ia mostrar? Errado, cara. Tipo, os enredos da Globo tem muita. Cara, aquela última novela que eu. Cara, eu não vi, mas é o pessoal da minha faculdade via e as meninas falavam. Aquela novela da. Em família, de tudo em família, tipo. O cara era um psicopata do caralho e, tipo, pegava a família inteira. E, tipo, isso pode mostrar na TV aberta, né? O cara fumando cigarro não pode mostrar na TV aberta, pô. Pode, é foda. É foda mesmo. Em 2005, infelizmente, né? Eles fizeram uma adaptação dessa história que eu acabei de citar, o Hábitos Perigosos. Que não tem nada, só tem um cigarro que tem a ver, de resto a história distorceram tudo, com a maioria das coisas, protagonizado pelo Ken Reeves, que faz o John Constantine. Pronto, né? Já começa aí. Acabou o filme. Pô, o filme é bom, cara. Aquele chiclete do final é muito bom. Nossa, que raiva daquilo, cara. Ele caga o filme quando já começa a falar do elenco. Keanu Reeves, acabou. Pronto, cagou aí. Cara, eu só não tenho mais raiva do Keanu Reeves, porque eu tenho mais raiva ainda do Johnny Depp. Mas isso é assunto para um outro cast. Não, mas tem algumas cenas muito boas nesse filme. O filme, no contexto, eu concordo com vocês. Mas tem algumas... Não, pô, que é isso. Tem cenas fantásticas. Aquela cena que ele acusa absolvição ao demônio lá é do caralho, velho. Que ele vai absorver o demônio e o demônio, puta que pariu, agora fudeu e tal. E o demônio fala, pode me mandar pro inferno que tô em casa, né? E ele fala, não vou te mandar pro inferno, vou te mandar pro céu. Então, a única coisa que acho que eles manteram um pouquinho foi... O sarcasmo do John Constantine, né? Que ele é sarcástico e irônico pra caralho. Ao extremo. Então, aí eles manteram um pouquinho até. Tem umas partes lá também. O finalzinho, por exemplo, ele mostrando o dedo meio pro diabo e tal. Que toda hora ele fica fazendo isso na HQ, fica mostrando o dedo meio pra anjo, pra diabo, não tá nem aí. Ele dá o melhor diabo do que o próprio diabo, cara. Eu acho que a história dele é mais radical do que o próprio diabo, cara. Pode crer. Pô, mas o diabão do filme ficou bom demais, porra. Eu pago um pau pra aquele cara. E aquele cara, ele é garoto propaganda do Black Ops 2, do Call of Duty, cara. Tem vários vídeos dele fazendo propaganda do jogo. Que merda. Não, aquele ator é foda, porra. O ator que faz o diabo é do caralho. Ele também mostra, ele também é um dos. É o Pete Stormare que faz o ator, né? O ator que faz o diabo. E assim, um personagem também que é muito conhecido no HQ é o Papa Midnight, né? Que até aparece também nessa HQ. Na HQ não, no filme. Só que lá não é tão importante, tá ligado? Ele só aparece muito pouca coisa assim depois. Cara, eu do filme do Constantine aí, eu gosto da Tilda Swinton, que faz o anjo lá, o Gabriel, né? É o Gabriel, né? Que ela faz. Cara, ela... Mas é que ela fica muito uma imagem... Que ela já tem uma cara que você não sabe se é homem, se é mulher, assim, né, cara? Eu acho que ela como anjo ficou legal ali, assim. Uma personalidade meio dúbia e tal. Sim, ela é estranha pra caramba aquela mulher, né, cara? Você olha assim e fala, meu Deus, que porra é essa? Menininha. Ficou bom, porque anjo meio que é um bagulho sem sexo, né? Ela lá parece que não tem sexo, se você é mulher. Não sei porque eles colocaram a Sheila Buff como ajudante. Normalmente o Don Constantino é de, tipo, ele sempre trabalha sozinho, a maioria das vezes. Então não sei porque colocaram o sidekick do lado dele. Porque o filme é uma merda, por isso. Ele podia ter chamado os Transformers pra derrotar o diabo. Bom trabalho, garoto. Eu sou o Batman. Os irmãos Winchester, né? O Sam Winchester e o Dean Winchester. Eles são filhos de caçadores de demônios que nasceram e começaram a crescer normalmente, né? Mas quando o Sam, que é o mais novo, era criança, um desses demônios que os pais deles caçavam foi lá e pingou um sangue lá na boca dele e fez uma macumba fodida lá. Que até então você não sabe pra que serve, né? Então os caras foram crescendo e tal. O Dean começou a caçar demônio e o Sam foi pra faculdade viver a vida dele lá e etc. Depois de algum tempo, o Dean vem e fala pro Sam que o bicho pegou, porque o pai deles desaparece lá. Um dos demônios pega o pai deles e some. Aí o Sam começa a caçar também os bichos e os demônios junto com o Dean, né? E a aventura vai avançando ali, eles passam por um monte de perrengue, cara. A primeira temporada, inclusive, eu acho que é uma que passa no SBT direto, porque ela não tem episódio corrido, tá ligado? Depois que começa a ficar mais sequencial e tal, como a gente vê no Penny Dreadful e outras séries aí, uma sequência, né? No Sobrenatural, a primeira temporada, não tem muito negócio de sequência, são várias aventuras. Então, tipo, em uma aventura eles estão caçando cada um lobisomem, é né? Cada episódio é uma aventura. Isso, exatamente, Lu. Cada episódio eles vão apresentar, tipo, um tipo de vilão, né? Tem de tudo, tem troca-pele, tem lobisomem, tem vampiro, tem uma porção de coisa. Só que o que eu acho interessante da história é que os personagens nunca são parecidos com aquilo que a gente já viu. Por exemplo, um vampiro não tem a mesma base, lógico, vai ser aquela mesma essência, mas vai ter uma porção de peculiaridades que não é geralmente como a gente já viu em outras histórias. É muito bom, cara. A primeira temporada, ela é até legal de assistir, porque não tem muito compromisso, tá ligado? O cara assiste ali... Eu acho assim, que talvez até por ser a primeira temporada, eles estavam testando se ia dar certo, se a galera ia gostar, então não fizeram tão continuado, né? Então foi uma coisa mais de aventura espalhada, mas e aí depois eles criam, né? A segunda temporada também. É, exatamente. A segunda temporada também, a partir da terceira que eu acho que começa a ter um pouco mais de história, assim. É, então, só pra fazer um adendo, o que eu não curti muito na primeira temporada é que realmente também a galera que acompanha a série não gostou, e isso bateu no ouvido dos roteiristas, foi que na primeira temporada ficou muito Smallville, cara. A cada novo episódio, como não tinha sequência, você tinha um novo vilão, você tinha um novo personagem com novas características, a cada novo episódio mais um cara, e você não tinha uma sequência lógica. Então, isso aí meio que não agradou muita gente, bateu no ouvido dos roteiristas, e eles mudaram isso a partir da terceira temporada, mais ou menos. É, mas eu acho legal, pô, isso aí, no começo, porque tá apresentando ali os problemas e tal. Eu gostava desse tipo de pegada aí. Até porque o Eric Kripke mesmo já deu entrevistas, né, o escritor, e ele disse que, o roteirista no caso, ele disse que ele escreveu a história da primeira até a quinta temporada, mas ele disse que no meio dessa parada muitas coisas foram aparecendo, sabe? Coisas novas surgiram e coisas que ele já tinha colocado ele retirou da história. Então na primeira temporada ele não ia manter essa pegada, né? Só que aí ele começou a jogar essa pegada aí, porque a galera tava curtindo. Então ele falou, pô, vai pondo aí um monte de bicho aí pros caras pegar e vamos trabalhar a personalidade de cada um. Porque o Dean, ele já é mais badass, né, cara? É meio esquentadinho e tal. E o Sam já é um cara mais crânio e tal. É o cara que pesquisa sobre os demônios e os bichos, os monstros e tudo mais. E ele falou que ele não tinha escrito dessa maneira, mas depois ele foi lapidando. Acontece pra caramba, com um monte de série aí. Até com filme mesmo acontece. O próprio Peter Jackson já disse que mudou um monte de coisa no Senhor dos Anéis antes do final e tal. Não, então, é que assim, na minha opinião, eu não curti muito isso, entendeu? Porque fica tipo um episódio do Scooby-Doo, cara. Cada novo episódio, um novo vilão com novas características. Pô, mas Scooby-Doo é bom. Scooby-Doo é bom. Não entendi. Pro Scooby-Doo é bom, cara. Pro desenho animado Scooby-Doo é bom. Agora, pro Supernatural, não combina, cara. Você fica muito como se fosse Smallville. Ah, eu não sei. Eu tenho uma opinião diferenciada em torno disso daí. Porque eu acho que, pra um primeiro momento, é o mundo do Supernatural, ele tem muitas criaturas diferentes. E não tem como você apresentar tantas criaturas diferentes com uma história seguida. Por exemplo, quando começou a segmentar a história e aparecer anjos e tudo mais, eles segmentaram isso daí. Você vê que não parece assim vampiro, lobisomem, não sei o quê. Por quê? Porque é uma história mais segmentada. Vai aparecer o quê? Demônios, anjos, leviatãs, vai aparecer coisas que tem a ver com aquela história ali. Então eu acho que pro começo, pra você ter uma base do que é a família, né, o Winchester, da onde eles vieram, como que funciona a família por fora, que é a família dos caçadores, como que eles se comunicam, sim, como que eles se viram, como que é a vida deles, eu acho que é bacana, assim, eu gostei dessa pegada, e eu acho que, na verdade, eu não sei quanto de fãs reclamaram ou não, entendeu? Eu sei que eu comecei a seguir a série de quando começou assim, e, meu, sempre teve muita gente que gostou, pelo menos que conversava comigo na época. Uhum. Só vai, eu acho que ter mais reclamação depois que começou aquela história dos anjos e se prolongou demais, e foi o mesmo motivo também pelo qual eu parei de assistir. É mesmo. O Eric Kripke, cara, ele é genial. Depois ele pisou na manteiga e caiu de cu no chão, mas até a quinta temporada é muito bem amarrado, sabe? E lá na frente ele começa a utilizar esses episódios segmentados dentro da história, tá ligado? Então, tipo, o demônio lá do começo que pingou o sangue na boca do menino, que não foi à toa, sabe? O vampiro que eles encontraram lá não sei aonde também não foi à toa, sabe? O pai deles tinha já trombado com a bruxa lá que rouba a felicidade das crianças, uma coisa assim, dessas crianças doentes lá. E ele tinha pego um amuleto com ela, que lá na frente os caras vão achar num galpão, sabe? O Eric começa a amarrar. Quando ele começa a amarrar e começa a dar uma ordem pra série, fica muito foda, cara. Começa tudo a fazer sentido, tá ligado? Então, mas olha só. Quando ele começa a amarrar e começa tudo a fazer sentido, é muito show. Realmente, a série fica muito coesa, fica muito fechadinha e tal. Aí é muito bacana acompanhar. Agora, assim, a minha impressão na primeira temporada é que me agradou, não tirando o mérito da série, porque, mano, uma série que já tem mais de 10 temporadas, né? Ou são 10 temporadas. Eu acompanhei muito bem a primeira e a segunda, depois eu comecei a assistir esporadicamente, mas não tirando o mérito da série, mas se na primeira temporada ele me entrega uma base muito mais sólida e com um número de capítulos um pouco reduzido, tirando alguns demônios, algumas coisas assim que eu acho que não fez muito sentido na primeira temporada, eu acho que, sei lá, na primeira temporada estaria excelente. Mas a base tá muito bem construída, desenvolveu muito bem depois que começou a amarrar, entendeu? Só que se ele reduzisse alguns capítulos da primeira temporada, tirando alguns demônios, aí eu acho que ia ficar show, cara. Ah, eu não concordo, porque quando ele começa a amarrar, tudo faz sentido. Isso é um artifício de escrita. Porque, às vezes, pô, se você só assistir a primeira temporada e não quiser ver o resto que você achou ruim, já era. Então, a história morre, entendeu? É como se a gente fosse ler O Senhor dos Anéis e parasse na festa do Bilbo, sabe? Pra série mesmo. Que no primeiro, normalmente, série desse jeito, pra fazer teste, começa a ser desse jeito. Tem só série dramática, como Breaking Bad ou Game of Thrones, que eles começam já com uma história já feita. Então, mas... Pegando o gancho que o Febrini falou aí, se realmente a ideia do roteirista na primeira temporada foi deixar vários ganchos pra uma temporada futura, e isso é uma coisa. Agora, se você for pegar a primeira temporada como se fosse uma temporada teste, pra testar o público, pra ver se ia ter audiência, alguma coisa assim, eu ficaria muito mais feliz se ele me entregasse uma história completamente fechada, sem deixar pontas abertas, que aí sim, mérito pro roteirista, e ele, a partir da segunda temporada, ele começa a deixar vários ganchos pra frente, pra conseguir o público ficar acompanhando a série. Agora, se ele quisesse realmente testar o público de uma temporada só, a história tinha que ser fechada. É, mas ele não queria testar, não. Nesse caso, não, porque ele já tinha escrito as 5 temporadas. Ele já tinha as 5 fechadas, entendeu? Ele não ia ser maluco de fechar o contrato com os caras de uma temporada só, se ele já tinha as 5 escritas. Ele já deixou de propósito as paradas abertas sim, na primeira, entendeu? Aí sim. Não, talvez, aí sim, tudo bem. Talvez só porque ele escreveu até a quinta temporada, que depois da quinta temporada ficou uma merda, né, cara? Vai ter que ele pode escrever. Exatamente. Depois caga. É verdade, faz sentido. Acontece que a história vai passando, os episódios vão passando, e descobre-se lá na frente, pra quem não assistiu agora... Olha o spoiler na cara, se o cachorro da minha vizinha deixar e parar de latir. Mas lá na frente, descobre-se que o Jim, ele é uma casca pro Miguel, pro anjo Miguel, né? Porque os anjos só podem caminhar sobre a terra dentro de cascas, que são homens ou mulheres aí que deixam eles possuírem eles, de certa forma, né? Casca de mexerica ou casca de banana? Meu Deus... E o Sam, que o demônio pingou lá, né? O sangue na boca dele, já tinha sido escolhido lá na primeira temporada pra ser a casca do Lúcifer. Pra quando o Lúcifer viesse aqui pra Terra. Então, isso, quando é revelado, nossa, malandro, o cérebro vai pro teto, tá ligado? Porque essa parada acontece no primeiro episódio da primeira temporada. É, então, mas, pô, sinceramente... Isso é verdade. Então, mas é sério que sim, que você ficou tão surpreendido de cada um... Pô, um virar o Miguel e o outro virar o Lúcifer. Cara, assim, na primeira temporada, quando terminou, eu sabia que em algum momento os dois iam ter alguma merda. Não, na primeira temporada não, não tem como, não tem na como você saber. Na primeira temporada é impossível. Porque pode acontecer que ali no, na virada da quarta, que foi o processo que aconteceu comigo e eu segui a série, tipo, de boa. Agora, falar que na primeira, segunda temporada, você tinha ideia disso, aí você tá de maluquice, mano. Ficar tanto. Que ele tá inventando que coisa. Não, não, cara. Não tô, não você tá tô, forçando cara. A barra, Vitor. Não, não tem gente, como, vamos... sabe por quê? Porque, tipo assim, ó. Não, vamos ganhar dinheiro. Não, tipo, talvez não dê muita clareza assim, na primeira temporada, tipo assim, um demônio ou um anjo. Mas assim, as personalidades são muito bem definidas, entendeu? Tipo, pelo menos da metade da primeira temporada pra frente, entendeu? Tipo, a personalidade do Vin e a do Sam. Mesmo que eles não virassem um demônio ou um anjo, eu sabia que eles iam brigar com qualquer. Por alguma razão, isso, isso. Agora deixa eu me explicar aqui, ó. Pra Luanda não ficar achando que eu sou vidente. A parada é a seguinte, cara, ninguém inventa a roda todo dia. Todo mundo já pega alguma coisa e desenvolve em cima daquilo. Se você tem dois irmãos, eles são dois protagonistas, e a série vai levar um certo tempo, você vai ter certeza que você vai ter algum tipo de conflito entre os dois. Sim, entendeu? Sim, concordo. Momento... Um conflito sim. Um conflito sim. Agora, então, um conflito que é um não, arco. Eu não tô falando... Sabe, o arco é. Não. Em volta do conflito. E outra, a personalidade do Jim é o cara fudidão, bravo pra caralho, não sei o quê. Se fosse pela linha de pensamento que você tá falando, era pra ele ser o Lúcifer. Porque o Lúcifer que então, é o filho da olha puta só, do Beresta, mas eu não ligado? Tô falando. Mas eu não tô falando que na primeira temporada eu sabia que ia ser Lúcifer e sabia que ia ser Miguel. Não, eu sabia que os dois iam ter confrontos interessantes entre si, porque isso sim é uma virada de roteiro. É uma ferramenta de virada de roteiro que qualquer roteirista pode usar à vontade, a qualquer momento. Ele cria um certo desenvolvimento pra poder fazer essa virada. Geralmente é quando você se importa mais com os personagens que ele faz essa virada de jogo. E isso você vê em qualquer coisa. Você vê, por exemplo, em histórias em quadrinhos, em filmes, você tem essas viradas assim, sempre quando você se importa muito com o personagem. Isso aí é o roteirista que faz de propósito. Sim, sim, isso aí eu entendo. Agora você se expressou bem. Mas aí é clichê, entendeu? É clichê total de série, livro, filme, qualquer coisa. Mas é o que eu tô falando. Os caras estão fazendo muito clichê. Sim, mas isso tem no Constantine também, em qualquer outra coisa. No Senhor dos Anéis tem isso, que é a obra sim, master você... aí. Sim, mas vamos concordar que se são dois irmãos, os protagonistas, é muito mais visível você saber disso do que uma série onde só não, tem um. Não, cara, acho que não, acho que não. No próprio caso do Game of Thrones, tem muito isso, esse conflito de pessoas próximas. No Senhor dos Anéis tem, no Narnia tem, em tudo quanto é coisa, falando de livros, né? Mas você pode trazer pra séries também. Tem muita dessa discussão, assim, entre personagens. Vou entrar em conflito de qualquer maneira. É só que, assim, só o fato de serem irmãos e protagonistas, você sabe que em algum momento vai ter porrada, vai ter briga, entendeu? Vai ter problema de família, porque, cara, imagina qualquer tipo de série, qualquer tipo de gênero de série. Se você botar dois irmãos protagonistas, vai ter treta, cara. Vai ter treta de família, vai ter treta de personalidade. É básico, entendeu? É básico. Sim, sim. Isso aí é básico. Não tem como julgar através disso aí. Queria lembrar que isso não é novo, porque o bonzinho ser a reencarnação ou a casca do diabo, do capeta, do capiroto. Isso eu já vi no Cavaleiro Zodíaco na saga de Hades, que o Shun era o Hades. Então, o pior é o Cavaleiro Zodíaco. Boa comparação, Arieira. Bom, acontece essa parada que eu falei de se revelarem, né? As cascas do Miguel e do Lúcifer. Eles entram em conflito lá e tudo mais. O Sam, que é o cara mais crânio, mas, né? Sempre o cara mais inteligente é o mais perturbado. Então ele é inteligente pra caralho, mas ele é muito perturbado, cara. Então o Lúcifer consegue levar ele na lábia fácil e ele meio que se entrega, né? E aí o Lúcifer toma o corpo dele. E o Jim caga pra essa porra toda, né, mano? Ele tem até muito da personalidade do Constantine, que a gente vai abordar aqui no crossover. Que ele é um cara que ele meio que tá cagando, então, né? Sim, sim. Então, é. Só uma coisa. Mas eu gosto também é o pai dele, cara. Acho que o pai dele também devia mostrar bastante. Sim, podia cara. O pai deles é muito foda. Pô, o pai dele que é o ator que eu não lembro o nome, mas ele faz o comediante no Watchmen. Cara, é muito foda. Acho que é muito foda. E ele aparece mal pouco. Sim, sim. Comediante é uma cara. Ótima menção também, a personalidade do Constantino, tá ligado? É só que é, e vamos quebrar a porra toda, vamos explodir o mundo, isso, aqui, exatamente, cara. Exatamente. Se pegasse o ator do Comediante, pintasse o cabelo dele, meu irmão, tava pronto ali o Constantino. Pode crer. Eu acho que não, porque ele é americano, tem que ter sotaque inglês. Ah, um pouquinho de cursinho faz. Aí o Jim caga pra essa parada toda de anjo e a puta que pariu e vai lá enfrentar o demônio, né? O Lúcifer no corpo do irmão dele de peito aberto, cara. Sem anjo, sem porra nenhuma. Ele dá uma merda federal lá e acaba que o Sam, que tá ali com o Lúcifer no corpo, dá um cacete no Jim. Inclusive a maquiagem é foda. Procura na internet aí, tá ouvindo. A maquiagem é muito louca, cara. Ele fica destruído, a cara dele fica desfigurada, foda, tá ligado? Dá um cacete nele e ele consegue reverter a parada e lança ele no inferno novamente. Só que aí o que acontece? Ele lança o Miguel, que conseguiu uma casca nova, e o Sam, que tá com o Lúcifer no corpo, lá no buraco do inferno, né? Com os anéis dos Cavaleiros do Apocalipse, essa parada é muito foda. E aí a série, cara, fecharia muito bem ali, sabe? Tipo, não sei quem tá ouvindo ou quem assistiu e tudo se concorda, mas pra mim, se tivesse acabado ali, o Jim, ele vai pra aquela mina lá e começa a viver uma vida normal, né? E o Sam acabou, cara, morreu. É isso, acontece, sabe? Nas histórias acontece. Às vezes o protagonista morre, ou alguém importante morre. Então, você se ele tivesse morrido ali... Game of Thrones. Se ele tivesse morrido ali, o Sam, e tivesse, sabe, o Jim viveu uma vida normal e acabou a série, puta, ia ser foda. Mas aí nos últimos 3 segundos da quinta temporada, a câmera mostra a porra do Sam olhando pra casa do Jim lá, mano. E daí pra frente foi só loucura, meu irmão. Bom trabalho, garoto. Eu sou o Batman. Chegamos aqui, então, finalmente, depois de de tanto discutir sobre um e outro, o crossover tava rolando já na apresentação. Chegamos à batalha de fato. Vai de crer. Vamos começar aqui, então, pegando o voto do nosso querido Arieira. Armas, gadgets e magias, Arieira. Bem, eu queria deixar claro que nós não vamos começar a batalha, nós vamos começar um massacre. Então, vamos lá. Bem... Em armas, gadgets, magias, eu voto no Constantine pelo seguinte, eu acho que os irmãos Winchester, eles têm... Eu pensei em votar nele só por causa do carro, porque o carro deles é muito foda, cara. Verdade, cara. Foi, pesou um pouco. Mas assim, o Constantine, cara, ele usa a esperteza dele e a malícia dele pra ganhar dos inimigos, sabe? E não tem nenhuma arma, nada que seja mais foda do que a esperteza do Constantino, sabe, cara? Ele não fica... Isso, exatamente, cara. Então, pô, eu voto no Constantino porque eu acho que é esse, é o jeitão dele. Ele planeja as coisas, é isso que faz ele vencer, sabe? Então ele não precisa de um monte de arma, um monte de coisa. Além do que ele tem várias habilidades aí, né, cara? Mas ele usa a esperteza, a inteligência dele ele mesmo. Beleza, então. A Arieira fica com o Constantino. Vamos pegar aqui o voto da Luísa. Eu sou Constantino nas armas de gadget, porque, cara, uma coisa é você caçar demônio com uma ferramenta e tal, e outra coisa é você conjurar um pra tentar matar outro, entendeu? Assim, uma coisa. Pode crer. Então eu fico com o Constantino. Muito bem, a Luísa ficou com o Constantino. Vamos pegar agora o voto da Lu. Pra armas e gadgets eu vou votar no Supernatural, porque eles têm, além de ter o carro cheio daqueles elementos ali que eles carregam, né, pra tudo quanto é lugar, uhum. Na verdade é o armamento mesmo deles, eles têm grimórios, né, eles procuram magias e trocam outras magias com outros caçadores. Então, por essa, por esse fato, assim, eu acho que Supernatural leva. Eu acho que o Constantine tem, como o Arieira mesmo citou, a esperteza, o feitiço. Eu vejo, na verdade, mais o Constantine como um mago, né. Nesse ponto de vista, eu acho que o mago, ele não tem esse requisito do armamento, sabe? Eu acho que ele não é um personagem de armas. Enquanto os irmãos Winchester, eu acho que eles não são, na verdade, exorcistas. Eles têm aqueles elementos que eles conseguem fazer exorcismos, mas não que eles nasceram com isso daí, ou coisa parecida, né? Eles não têm essa facilidade. Eu acredito que seja algo que eles chamam mesmo de negócios da família. É legal que a Luanda falou aí, o que a gente comentou no cast do Penny Dreadful também, é que as armas dos irmãos Winchester, eles não tentaram transformar em algo que seja muito moderno, tipo um Van Helsing da vida, sabe? Eles mantiveram, assim, a mitologia. Eles usam armas, usam algumas coisas mais que preservam um pouco da mitologia, de ser alguma coisa mais que é milenar, por exemplo, assim. Isso é legal mesmo. Uhum. E também os caras têm a parada do medo, né? Eles são ali os caçadores, mas eles não são os berés, motherfuck total. Eles têm medo pra caralho, eles cagam nas calças. Às vezes dá uma merda federal, eles falam, puta que pariu, o que aconteceu agora? Então a Luanda fica com os irmãos Winchester. O meu voto, cara, vai pros Winchester também. Constantine, cara, ele tem alguns gadgets ali, tem as magias, né? Conjurações e tal. Mas puta, cara, o sobrenatural, os irmãos Winchester e o pai deles tem muita parada, cara. Tem muita mágica, sabe? Macumba. Tem muita arma. O próprio carro deles, o Ariel citou o carro dos caras. O porta-malas daquela porra, meu irmão, parece um arsenal da Segunda Guerra Mundial. É cheio de arma antiga, tá ligado? Tem cutelo, tem metralhadora, tem a porra toda. Ah, o Winchester, né? Que é a arma fodida demais, linda. Pra quem não conhece, procura aí no Google. Imagens da Winchester, que ela é muito linda. Lembrando que é a arma que o Jeremias usa contra o João de Santo Cristo e a Maria Lúcia pega pra matar o Jeremias no final do Faroeste Caboclo. Verdade. Não, é maneiro também, em um episódio, acho que da quarta temporada, se não me engano, quem assiste acho que vai lembrar, eles acham o galpão onde o pai deles, que é o caçador há muitos e muitos anos, muito mais do que eles, né? Guardava alguns amuletos sagrados e coisas relacionadas a coisas sobrenaturais. Malandro, e quando eles abrem esse galpão, tem coisa pra caralho, velho. Inclusive, tem um pé de coelho que dá azar. E quando você pega aquele pé de coelho, você fica com azar. Não, não é que dá sorte. Dá sorte, eu acho que dá azar. É o contrário, né? Quem pega, não, morre. Até que ele fala assim, hoje eu tô com sorte. Aí tudo que ele faz, dá certo. Até a hora que ele, eu acho que ele taca alguma coisa, que um cara tá ameaçando, assim, o Sam. Daí pega bem na cabeça do cara e ele fala que eu sou o Batman. Ah, é verdade. É sorte, verdade, mesmo. É verdade. Falou, hoje eu sou um pé de coelho. É verdade, eu me confundi. É muito foda. Tem um monte de paranauê ali dentro, cara. E as inscrições também, sabe? As magias de... E é engraçado pra caramba, né? Tem toda uma veia cômica, assim, envolvido nas mandingas. Não é sério, assim, né? As paradas que eles desenham, né? Eles desenham no chão pra prender os demônios. Ou desenho nas paredes para não deixar anjo entrar. É muito foda essas paradas. Então, nessa categoria, meu voto fica com o Winchester Brothers. Vamos pegar aqui o voto do Raulzito. Eu voto no John Constantine porque ele normalmente tenta o mínimo usar magia, né? Normalmente, como o Areira falou, ele tenta usar tipo a malandragem e a astúcia dele para resolver as coisas. Só que como ele aprendeu desde pequeno ocultismo e tal, ele tem vários poderes já. Ele faz necromancia, pode invocar Gollum, pode invocar fazer maldição. Gollum? E também já usou arma. Invocar o Gollum? Gollum. Vai aparecer o Gollum lá no meio. Vai aparecer Gollum? Puta que pariu. Aí, ele já usou arma, que tem uma arma que é uma espingarda, né, chama The Ace of Chester, que é uma arma que pode derrotar, matar o demônio. E também tem tipo uma lâmina dupla, gêmea, né, que tipo, parece uma adaga, que ela é feita das partes do primeiro e segundo caído do inferno, do céu. Uhum. Que ele pode matar qualquer um. É, The Ace of Chester, não The End of Chester, porra. É o easter egg aí, já tem no Constantino que ele mata os irmãos. Já ganhou aí? É. Aí tem um pessoal que tem um problema, assim, ó. Os Winchesters, eles podiam fazer propaganda de marca de saleiro, porque 90% das vezes eles joga sal em todo mundo. Joga sal em todo mundo. É, muito bom. Taca sal. A única coisa que vocês vão derrotar é lesma, desse jeito assim. E sapo. É, se não, mas pera aí. Por um sapo gigante, e aí, como é que faz? Olha aí. Taca sal. Não, mas ó, pensando assim, então os irmãos Winchester têm a vantagem que eles devem fazer um churrasco bom, cara. Eles estão treinando pro churrasco, pô. E tem uma magia que o Constantine usava bastante pra ganhar dinheiro também, que é tipo uma adivinhação, como se fosse adivinhação, que é tipo uma sincronia. Uhum. Que aí por causa disso você já ganhou várias vezes dinheiro por causa disso daí, né? Jogando poker e tal. E tipo, o cara mestre em tudo, na verdade, porque o cara sabe maldição, sabe invocar zumbi, já teve uma vez que ele invocou zumbi pra... Uhum. Pra matar um assassino, né? Que ele voou com as pessoas que foram assassinar pra matar o assassino. Essa da maldição que ele fez com o pai dele, que já era bem novinho. Sim, é porque, que, mano... É até interessante essa parada do Constantine, é até dos Winchester mesmo, no contexto geral, que os caras, eles manjam muito dos dois lados. Tanto da parte de exorcizar e etc, quanto da parte de conjurar ou qualquer coisa assim, sabe? Mas o Constantine faz picanha de demônio? Não faz, faz. Muito bem, então o voto do Raul fica com o Constantine. Vamos pegar agora o voto do Gabriel. Ai, cara, em arma, gadget, magia, é complicado. Porque eu tava pensando aqui o seguinte. Eu vi episódios do Supernatural, eu vi as armas, já li alguma coisa de Constantine. Eu lembro, assim, cara, que você tem armas fodas dos dois lados. Não tem muito como comparar. Todas elas, uhum, eles são muito boas. O design das armas é interessante. Você vê que cada uma tem algum porém, desde a aparência dela até o efeito. Sim, sim, bem lembrado. E assim, eu acho que o que dava virada num crossover dos dois, analisando o período, a questão das armas, eu vou fazer das minhas palavras aí o que o Arieira e a Luísa falaram, que realmente a mente do Constantine é a grande arma dele, cara. Ele sabe se virar muito bem, entendeu? Ele tem a magia, tem as armas, mas a mente do Constantine é o diferencial. Por mais perturbado que de vez em quando o cara seja, ele tem ali as manhas, entendeu? Ele sabe a hora certa de usar alguma coisa, usar alguma arma. Tem hora que ele simplesmente não usa arma porra nenhuma. Ele vai na mente dele, vai tentando fazer aquele jogo de cintura. E é isso, cara. Esse é o Constantine. Então, num crossover entre os dois, não analisando as armas, botando as armas fodas, dos dois lados são fodas. Agora, o Constantine dava a virada com a mente dele. Então, se a mente dele é a maior arma dele, acho que fica com ele. Constantine também. A arma e o gadget do Constantine é ser bereto. Muito bem. Então, temos 4 votos pro Constantine, 2 pros irmãos Winchester. Quem leva essa é o Constantine. Tá previsível, já. Bom trabalho, garoto. Eu sou o Batman. Vamos pra categoria impacto e influência, cara. Vamos começar pegando o voto do Gabriel. Tá, cara, eu vou falar um pouco então do Constantine no impacto e influência, que assim, pelo que eu assisti da série do Supernatural, tá, e do Constantine, o Constantine veio antes, né, do Supernatural, isso aí não tem que discutir. Então, acho que toda a linha que o Supernatural seguiu, tudo bem, o cara já podia ter uma história pronta, podia ter um desenvolvimento entre os irmãos, mas com o passar do tempo, assim como a gente está fazendo esse crossover hoje, alguém já fez essa comparação dos dois. Então, de certa forma, eu também acredito que o Constantine influenciou um pouco o seriado do Supernatural, assim como outras HQs, ou então algumas outras adaptações que tem a ver com esse lado supernatural. O Constantine, uhum, acho que foi um dos primeiros a trazer isso. Você tem arcos incríveis do Constantine, até hoje são publicados pela Panini. Eu não lembro agora o nome, mas tem um recentemente que foi publicado, eu até baixei ele para ler, que foi muito bem recomendado. Foi muito bem recomendado, e o Constantine, ele tem influência em diversas adaptações. Não só pela história do sobrenatural, mas a HQ do Constantine, você tem todo um ar de sombrio, entendeu? Você não tem... O Constantine, dificilmente nas HQs, você vai caçar as criaturas sobrenaturais durante o dia, entendeu? Tem todo um ar de escuridão, tem toda alguma coisa diferente. Já no Supernatural, eu não senti tanto isso. Então, o Constantine, pra mim, ele já foi mais influente, no meu ponto, né? Ele já foi mais influente do que o Supernatural nas outras adaptações que envolvem essa questão sobrenatural. Sim, sim. E até porque é antigo, né, cara? A Constantine era antiga e tal, então ela traz muita coisa para as coisas novas que vão surgindo agora. Apesar de não ser muito conhecida e tal. Muito bem, então o voto do Gabriel fica com o Constantine. Vamos pegar agora o voto do Raul. Ah, meu Deus. Eu voto nos irmãos Winchester, porque, assim, várias coisas, tipo, com certeza, eu não tenho certeza, mas eu acho que grande possibilidade do criador do Supernatural ter se influenciado pelo Hellblazer, né? Uhum. E só que em questão de impacto, assim, apesar de ter influenciado várias HQs, o grande povo, né, o povão, não conhece tanto o John Constantine. Nem tanto. A maioria do pessoal que conhece o John Constantine não é por causa do filme. Aí tu fala, o John Constantine é o Ken Reeves, isso aqui. Pô, assim, infelizmente, uhum. O pessoal só conhece por aí. Aí, só que o Supernatural, a maioria do pessoal que conhece, entendeu? Como foi uma série muito popular, né? Por causa também dessa questão de ser, tipo, série teen, que o pessoal fala. Influenciou também várias outras séries que veio depois, né? Tipo, sim, daquele jeito sobrenatural de ser, tá ligado? Uhum. Que a série de vampiro também tem influência desse bagulho assim. E por causa disso, né? Que como o povo conhece mais os irmãos Winchester e não tanto o John Constantine, por isso eu voto no irmão Winchester. Fica só uma adendo aqui. O Constantine, ele não só influencia várias adaptações fora da Vertigo, como também dentro da Vertigo. Você tem ali influências dele em outras histórias, em outras HQs à parte. O legal do Constantine são as participações que ele tem junto com outros personagens também, tipo Azatrana, o Mr. E, Linda do Fantasma, o Tronto. Os crossovers dele são bem, bem interessantes. Muito bem, então o voto do Raul fica com os irmãos Winchester. Vamos pegar agora o voto do Arieira. Vamos lá. O meu voto vai para os irmãos Winchester também. Eu não tô pensando na questão só de ser mais famoso ou não, mas eu acho o seguinte, hoje a gente tem pipocando séries de terror, ou horror, ou que envolvam o sobrenatural aí, em diferentes níveis, né? Algumas que são mais cômicas, algumas que são mais sérias, são dramáticas. Mas a gente tem aí várias séries de bastante sucesso agora, o Penny Dreadful, o Hannibal. A gente tem outras séries aí como o Green, por exemplo, o American Horror Story. E assim, série que envolve esse assunto sobrenatural e que teve uma popularidade, assim, o Supernatural foi uma das primeiras. Então, eu acho que, de uma certa forma, eles abriram as portas para que esse tipo de série fosse possível e as pessoas acreditassem nesse tipo de série. Então, eu vejo, assim, como o Supernatural sendo o que chegou, deu a cara, a tapa ali, e aí depois isso foi evoluindo para vários outros setores, né? Mas pra mim eles teve um impacto maior, assim, nessa questão de outras séries com temas parecidos ali, né? Então meu voto vai pros irmãos Winchester aí. Mas Arieira, só fazer uma pergunta aqui. Você concorda comigo que a popularidade do Supernatural também tem a ver com que antes disso você não tinha uma série boa do Constantine? Sim, mas tudo bem, mas o que eu digo é assim. Antes do Supernatural, você meio que não tinha nenhuma série de sucesso daquele tipo, sabe? Eu acho que, por exemplo, a série do Constantine agora é aquela coisa, o Constantine influenciou no Supernatural, mas o Supernatural acho que facilita de você ter uma série do Constantine agora, sabe? Sim. Assim, um impacto naquela mídia facilita um pouco, assim. O que eu vejo da série do Constantine é que a DC e o Warner agora estão correndo atrás pra poder botar mais série, né? Claro, a Marvel também tá começando a botar a série de Netflix, Demolidor, Luke Cage, Agent of Shield, então... Sim, claro. Assim, questão de série. A DC também. Em questão de série, eu acho que o Supernatural foi influenciado por Constantine e agora a série do Supernatural vai facilitar o caminho para uma série do Constantine. Sim, isso exatamente. E até influenciar também, porque muitas técnicas de filmagem, coisas que foram descobertas ali, como, sei lá, maquiagem, etc. Os caras vão utilizar isso aí vem com o tempo, tá ligado? É como os filmes. Você vê filme que utiliza CG pra caralho, nego no começo de 2000 lá, nem sabia nem como é que mexia com essa porra. Aí nego começou a usar isso, influencia, facilita e influencia também os outros filmes. E com o Constantine também, cara. Querendo ou não, influencia também. Até a galera que vai assistir, a mente já chega mais aberta e tal. Tem uma pegada semelhante e tal. É muito legal. Eu espero que o pessoal não pense que o Constantine tá copiando o Supernatural, o pessoal que não conhece. É. Só fala muito isso, né, cara? Fala de qualquer coisa. Tudo é cópia. É. Mas eu tenho certeza que a maioria do tempo, assim, o pessoal que não conhece vai falar: o Constantine copiou o Supernatural, não sei o quê. Eu acho que não, sabe por quê? Porque a série Supernatural, ela lançou bem depois do filme. E o pessoal conhece Constantine por causa do filme, entendeu? Então eu acho que eles não vão fazer esse tipo de comparação, não. A minha opinião, né? Não sei. É porque não devia, né? Não devia, o pessoal devia esquecer o filme. Não, mas vocês falando tão mal do filme. Mas é o que mas... é a única coisa que eles conhecem sobre, entendeu? Porque a, o pessoal acha que ele tem aquela aparência e tudo mais, mas também não é culpa deles. Eles não leram nada antes. Então, o que eles sabem é isso daí. Né? Tem gente que não sabe que Constantine veio dos quadrinhos. Acha que foi o, é um filme. É, certo. O próprio Tolkien tem uma frase que é muito interessante, que é assim: nem o mais sábio vê o quadro todo. Então, tipo, vocês aí falaram que o filme é ruim, não sei o que, bababá, mas vocês não estão vendo o quadro todo. O filme pode ser o caralho que for, mas ele foi excelente pras HQs do Constantine. Foi excelente. Porque ele trouxe essa parada pra cá. Isso, ninguém sabia quem era esse cara. Então o filme foi foda nesse aspecto. Tem coisa boa também vindo do filme aí. Não, e assim, vocês estão pensando bastante no âmbito nacional, mas se você pensar num quadro, num âmbito mais internacional, mundial, tem muito mais gente que conhece o Constantine, tem muito mais gente que compra. É porque aqui o Brasil tem grande problema, em geral, tá? Que a gente não recebe nem, sei lá, 5% do que é produzido lá fora de HQ. Lá fora é muita HQ, é negócio assim, semanal, tem muitos mundiais que são alternativos. E então, o preço deve ser facilitado. Ele é muito popular na Inglaterra, sim, né? Sim. Já que ele é um personagem inglês. Exatamente. Nacionalmente, a gente tá muito fraco hoje de HQ. Você tem a Panini se esforçando pra trazer cada vez mais coisa, mas ainda tem poucas pessoas lendo HQ. É, pode ficar. Mas, enfim, a gente tá pensando no âmbito bem nacional, quando vocês falam, tipo, que o pessoal não conhece Constantine e tudo mais, que dá pra entender. Realmente, no âmbito nacional, tem uma galera, a grande maioria não conhece Constantine, mas internacionalmente, mundialmente, eu acredito que grande parte conhece as HQ, entendeu? Porque tem uma HQ agora, rolando agora, da Decido, que eu sei que eu comprei pouco tempo atrás, do Constantine. E, cara, é bom, entendeu? O pessoal conhece. Uhum. É que o problema é que, por exemplo, o pessoal que vai ouvir cast, talvez a maioria não conheça porque é um âmbito nacional, entendeu? Quadrinhos, filmes e games é um problema, tipo, é um assunto muito complicado pra tratar de âmbito nacional, porque a gente tem um grande problema na hora de receber esse tipo de mercadoria, entendeu? Sim, sim. Bom, o Ariel então fica com o Winchester Brothers. Vamos pegar agora então o voto da Luísa. Opa, vamos lá. Impacto e influência. Eu vou tentar não fragmentar isso aqui em dois tópicos, né? É o seguinte, influência, tudo bem que o Constantine ele é o mais velho, né? O mais antigo, mas é o seguinte, apesar de ter vindo primeiro, na época que até a própria HQ do Constantine começou a ser feita e ficou popular e tudo, não gerou muitas outras HQs desse gênero, não gerou coisas televisivas desse gênero na época, entendeu? Com o passar do tempo, com o passar dos anos, tudo bem, mas naquele momento não gerou. Com o Winchester, com o Supernatural, isso já aconteceu. Apareceu o seriado, fez muito sucesso, e aí começou uma parada multimídia sobre coisas supernaturais, viu? Quanto TV, filme, então. O próprio seriado começou a surgir livro, HQ dele. Então, na questão da influência, eu fico com o Supernatural, que eu acho que influenciou muito mais, continua influenciando, entendeu? E na do impacto, é complicado. Porque o Constantine, ele foi muito impactante quando ele surgiu, é muito impactante pro pessoal lá de fora, mas aqui em âmbito nacional, eu acho que em âmbito mundial, na verdade, né, eu acho que o Supernatural ganha, porque ele é massivo, ele tem muito mais audiência, vamos dizer assim, por causa que ele é exibido na TV, do que o Constantine. Uhum. O Constantine, ele tem só a galera que vê as HQs, né, no momento. Então eu acho que eu vou ficar com o Supernatural em impacto e influência. Muito bem, então o voto da Luísa fica com os irmãos Winchester. Vamos pegar agora o voto da Luana. Então, né, nessa categoria, eu acho que eu sou meio da contramão mesmo, não tem jeito. Nessa categoria, eu fui de Constantine, mas eu tenho aí a minha justificativa, que é a seguinte: eu acredito que o Constantine, ele teve uma influência muito maior em âmbito geral, tá? Eu não vou dizer só nos cinemas ou em HQ ou influência para outras criações. Eu vou dizer no âmbito geral mesmo, assim, cultural, vamos dizer. Por quê? Cara, você conhece algum anti-herói, que nem é o Constantine, porque ele é um anti-herói, assim, da cabeça aos pés, daquela época? Não, cara. Os heróis daquela época eram tudo, tipo, bonzinhos, sabe? Vamos fazer o bem, vamos salvar o dia, vamos... E o Constantine é totalmente às avessas. Ele faz qualquer coisa pra salvar a pele dele, sabe qual é? Tipo, não tem o que ele não faça pra escapar de uma confusão. E ele sacrifica até mesmo os amigos, sabe? Ele passa a perna até nos amigos. amigos dele, cara. É um choque muito grande com o que tinha na cultura daquela época, sabe? E ele se manteve, cara, porque eu acho que já é você sabe que só se mantém quem vende, né, meu? E você vive numa cultura X, de repente é colocado pra você um negócio totalmente diferente, porque hoje em dia, né, na nossa atualidade, é foda ser anti-herói, cara. Hoje em dia é moda você ser badass e tudo mais, sabe? Agora, eu acho que naquela época não tinha personagem assim. É, o Justiceiro, ele é um badass, ele é. Só que ele não... O Constantine, cara, é pela safadeza... Não é safadeza, é tipo assim, ó, pra livrar a própria pele. É, ele é safo. É verdade. Ele é safo. Sim. Porque o Justiceiro, ele é diferente, ele faz pelos outros, né? Ele vai fazer o que é que ele acha que é certo, entendeu? Tem até um personagem da DC que tem muito essa pegada também, que é a Mulher Gato, né? Lá do Batman. Ela tem muito essa parada de ser safa. Nossa, pra caramba, sabe? Caraca, de... Você falou de Mulher Gato, tá com a pessoa certa aqui no cast. A Luísa, então, vai falar só de Mulher Gato até o final do programa. ela usa muito essa parada da sedução, tá ligado? De seduzir, e a inteligência dela, que ela é muito inteligente. Só que ela vive traindo um amigo, cara. E aí o Batman pega ela enrola o Batman, sabe? Ela é muito safa também. Ela tem essa pegada que a Luanda falou de uma forma foda. É, porque na verdade a Mulher Gato não tem lado, tá ligado? Ela não é do lado bom, do lado mal. Ela é ela, é do lado dela, tá ligado? E não tem do lado dela, são contatos. Exatamente. São contatos que ela trai, mas não são amigos, tá ligado? Acho que o único amigo dela é o Batman. E mesmo assim é muito complicada a relação dele. Muito bem. O voto da Luanda, então, fica com Constantine. Meu voto aqui nessa categoria vai pros Winchesters, cara. O impacto que eles causaram foi muito maior do Constantine, até pelo tempo, sabe? O Constantine tá aí na área muito mais tempo do que os caras. Os caras chegaram hoje, em questão de tempo. E o impacto deles é muito gigante, sabe, cara? Até o Constantine não era muito conhecido antes do filme. Eu mesmo não conhecia, cara. A gente vê um pouco disso também com o Hellboy, sabe? Eu tinha ouvido muito falar de Hellboy já na minha infância. Sabia que era um personagem dos quadrinhos, mas nunca tinha pegado pra ler. Quando eu vi o filme do Hellboy, eu fiquei maluco, cara. Falei, caralho, que personagem foda. E eu comecei a ler pra caralho, sabe? Não vamos falar de Hellboy aqui comigo, porque senão vai virar outro cast, cara. Pelo amor de Deus, Hellboy é... Eu acho que Hellboy tá muito acima desse crossover que a gente tá fazendo hoje. Tá, mas ele não era nem um pouco famoso. Pelo menos no meu universo, não. Depois do filme, estourou, cara, a bomba. Meus amigos ficaram tudo maluco. Eu e uma pá de gente começamos a ler essa porra que nem maluco. Eu li 50 revistinhas do Hellboy assim em um mês, mano. O Constantine traz um pouco disso também no filme, sabe? O impacto do filme é bom por causa dessa parada. Traz muitos de, pô, o personagem é foda, é isso, é aquilo. Vamos ler o quadrinho. Quando o cara lê o quadrinho, vê que é melhor do que o filme. Então o impacto do filme é positivo, entendeu? Mas o impacto do Sobrenatural é gigantesco, cara. O Sobrenatural é o Star Wars da série teen, tá ligado? Porque o tanto de material que esses caras criaram, velho, fora da série, de pôster, de boneco, de carrinho e a puta que pariu, sabe? De material promocional é imenso, cara, é gigantesco. Nos dias de hoje não tem ninguém. Todo mundo quer, né? Exatamente. E nos dias de hoje não tem ninguém que não conheça essa porra dessa série. Nem que seja só um personagem ou só o outro, sabe? Todo mundo conhece a parada. E o Constantine não é tão conhecido ainda, pelo menos aqui no Brasil, quanto os irmãos Winchester. Então meu voto fica com os caras. E nessa categoria, quem levou foram os Winchesters. Bom trabalho, garoto. Eu sou o Batman. Vamos aqui então para a categoria inimigos. Vamos começar pegando o voto da Luanda. Inimigos. Eu fico com o Supernatural pelo seguinte, eu não tenho também tanta base assim das HQs do Constantine, tá? Então, eu peguei mais pelo que eu sei mesmo, pelo que a impressão que eu tenho é a seguinte, os Winchester, eles incomodam, tipo, o mundo todo, sabe? Tipo, tanto anjo, demônio, Leviatã, tudo quanto é tranqueira vem atrás deles, tipo, eles, porque eles caçam, né? A verdade é essa, eles caçam pra matar e acabar com aquele negócio ali que eles acham que é ruim. Agora, o Constantine, ele tem os inimigos, mas são específicos, sabe? Aqueles, aqueles inimigos que ele conjurou, aqueles que ele mandou pro inferno, ou que ele fez alguma, sabe? Deu nó neles, assim, passou a perna. São mais específicos. Ele não é aquele cara, assim, que ele incomoda, sabe? Que tipo, o cara chegou e não quero ele aqui, quero matar ele, quero acabar com a raça dele, você entendeu? Sim. Ele tem, tipo, os inimigos dele, só que eu acho que não é uma coisa tão generalizada, que nem os irmãos Winchester. Por isso que eu escolhi pra essa categoria Supernatural. Muito bem, o voto da Luanda fica com os irmãos Winchester. O meu voto vai pros Winchester também. Isso que a Luanda falou foi a base do meu voto, cara. A diversidade de inimigos, ela é fodida, tá ligado? Ela é desde aquele bichinho que mora na caverna lá e mata as pessoas que vão caminhar no parque, até o Lúcifer, tá ligado? A diversidade é gigante, tem inimigo pra caralho, meu irmão. Tem todos os lobisomens, todos os vampiros, as raças de shapeshifter, né? Que são os metamorfos ou algo do gênero. Tem a raça dos Leviatã, que a Luanda falou, que vem posteriormente, quando a série ficou uma bosta, mas mesmo assim é um inimigo fudido. Tá na Bíblia, inclusive, é muito foda essa história. E quando, na série, eles morreram de um jeito idiota lá, eu fiquei muito puto. Porque na Bíblia o Leviatã, ele é morto por um bicho chamado Behemoth, né? Que é um puta de um cachorrão gigante e tal, meio touro, meio cachorro. Eu fiquei louco, eu pensei que ia aparecer na série. Quando não apareceu, eu falei, vai tomar no cu. Mas tem inimigo pra caralho. Tem os próprios anjos, né, cara? Tem anjos que são inimigos dele. Acho que é o Zacarias, né? Um anjo lá que acaba se tornando inimigo deles. Ou é o Rafael. Tem vários anjos. Sim, né, cara? Então, a infinidade de inimigos dele é gigantesca, cara. Então, o meu voto fica com o Winchester Brothers. Vamos pegar aqui, então, o voto do Arieira. Opa, vamos lá. Categoria inimigos, o meu voto vai pro Constantine pelo seguinte... Aê, essas, tudo que a gente, não, tudo que a gente já falou do Supernatural, até a quinta temporada aí, quarta, quinta temporada, eu acho que tá muito fechadinho e é muito legal. Eu gosto muito dos inimigos deles, eu acho que são muito bem criados. Ali os quatro Cavaleiros do Apocalipse, eles dão uma atualizada nos Cavaleiros do Apocalipse nos nossos tempos. E puta, é genial, fantástico. É genial, você citou cara, a parada, puta merda. E assim, o cara que faz a morte, ele tem... é uma personificação da morte muito diferente, sabe? Porque ele é sereno, calmo, ele passa aquela impressão de um cara sábio, que né, a morte, que tá desde o começo dos tempos, ela sabe de tudo, sabe? É então isso foda. Eu acho muito legal. Tem até um diálogo genial do Jim e a morte dentro de uma pizzaria, né? Já até sei qual sim, sim. E é muito foda, cara, ele trocando ideia com a morte, e ele chega cheio de sarcasmo, a morte já dá umas cortadas fodidas nele. E tem uma hora que a morte tá falando com ele e ela pergunta, você conhece alguma coisa que não tenha chegado ao fim, que não tenha acabado ainda? E você conhece alguma coisa que não tenha previsão pra acabar, pra ter fim? Aí o Jim pensa um pouco e fala, Deus. Aí ele fala, a morte fala, tipo, Deus existe, Deus tá aí, como todas as outras coisas do universo. Logo, tem um fim. E antes do fim, eu vou matar Deus também. Aí o Jim fica com o cu na mão. Muito foda, cara. Não, é massa mesmo. Mas, assim, eu estou considerando Supernatural como todo. Eu não posso pensar só nesse começo. E pensando assim, eu acho que ele virou muito bagunça depois. E fica aquela coisa de a cada momento aparece um novo inimigo, um inimigo mais forte, e você derrota, e vem um outro mais forte ainda, vem um outro mais forte, e eu começo a não ter medo dos inimigos. Isso, exatamente, sabe? Cada vez vai subindo o nível, e eu não me importo mais, sabe? Chega uma hora que eu falo, não tô com medo desses inimigos mais, porque eu sei que, sabe, logo vai aparecer um outro, e começa a misturar muito, sabe? De mitologias diferentes, de universos tão diferentes, que eu acho que acaba abafando um pouco aquilo que tinha sido muito bem construído no começo. Enquanto o Constantine não, sabe? Você tem esses inimigos que são bem construídos sempre nas histórias dele. Então, eu voto no Constantine. Muito bem, então o voto do Arieira fica com o Constantine. Vamos pegar agora o voto do Gabriel. Então, pegando o que o Arieira falou e dando sequência, eu também fico com o Constantine na questão dos inimigos, porque você tem vários. inimigos que são marcantes. E o mais legal dos inimigos do Constantine é que nas HQs, pelo que eu lembro, eles são muito bem trabalhados. Você realmente sente a presença de um inimigo, você sente a presença deles como realmente uma ameaça. Eu lembro de alguns episódios do Supernatural que eu assisti, como já tinha tanto vilão, cara, já tinha aparecido tanta gente, alguns não eram tão relevantes. Às vezes parecia que o roteirista, naquela pressa de trabalhar mais episódios, vender mais episódios pra Warner, a impressão que dá é que ele não perdeu muito tempo detalhando alguns inimigos. E o John Constantine, não. As HQs dele, você tem inimigos muito bem trabalhados. Posso citar aqui vários, cara. A Maria Constantine é filha do demônio Constantine, sabe? Ele também tem o Nergal, você tem o Arcano Gabriel, você tem Félix Faust, que também é um dos inimigos da Liga da Justiça da América, um dos primeiros inimigos deles. Você tem Eclipso, que é um inimigo muito bem trabalhado. Você vê ele na nova revista dos Novos 52, ele tá muito bem feito. Você tem, cara, o bom dos inimigos do Constantine é que quando eles aparecem, você sente a presença da ameaça, sabe? E isso que eu acho que faltou um pouco em alguns inimigos do Supernatural. Eu também fico com o Constantine. Muito bem, então o voto do Gabriel fica com o Constantine também. Vamos pegar agora o voto do Raul. Eu voto no Constantine, porque, como a maioria do pessoal falou, a maioria dos inimigos do Supernatural, né, dos irmãos Chester, eles são muito rotineiros, tipo, faz aquela coisa, aí eles derrotam e passa pro próximo episódio. Aí a gente, tipo, ah, beleza. E, tipo assim, tem poucos inimigos que ficam bastante tempo, tipo o Lex Crowley, que fica bastante tempo, acho que na quinta temporada, se não me engano, o Diabo. Aí, assim, esses personagens, né, dos inimigos do irmão Chester, são, tipo, são mais trabalhados. A maioria é tipo rotineira, que é um vampiro, ele aparece, salva lá o que acontece no episódio e tal. Um lobisomem, um demônio ou um fantasma. E assim, a maioria dos heróis não, os inimigos importantes do John Constantine, tipo o rei dos vampiros, que ele derrota e tal. Tem vários personagens que mais se trabalham, tipo o Diabo. Na verdade, os três caídos do inferno, né? Que é o primeiro, o segundo e o terceiro caído do inferno. Eles meio que são bem trabalhados. E principalmente o Diabo, que o Constantine começa ali, meio que, como chama? Faz malandragem com ele. Aí ele meio que fica, tipo, querendo ir atrás, né? E aí sempre vai acontecendo e sempre vai indo. Não fica mudando tanto. Tem o Nergal também, que foi o primeiro inimigo do Constantine. O Caim também aparece. E vai aparecendo vários, mas normalmente, tipo assim, é um ou outro que, tipo, fica rotineiro. Uhum. Tipo, aparece e sai fora. Que, tipo, tem um personagem lá que ele é, tipo, um demônio da fome. Ele aparece na primeira edição do Hellblazer, né? Que ele ele resolve pra ajudar um amigo dele e tal. E, tipo assim, a maioria fica indo, né? Fica, tipo, continuando até aí. Então, o Nergal, principalmente, que ficou muito tempo entre essa guerra entre ele e o Nergal. Por isso que eu voto no John Constantine. Que apesar de não ter inimigo tão, tipo, conhecido assim, a maioria dos inimigos do John Constantine são, tipo, de mitologia africana, tem de mitologia africana, tem de mitologia nórdica até. Mas, tipo, eles são bem desenvolvidos. O Lúcifer e o Nergal, principalmente. Não, você tem também a Belladonna também. Você tem... você falou do Caim, mas também no reboot agora dos 952, você tem Deathstorm. Que o John Constantine, ele tem uns vilões muito incríveis, cara. Você tem Dr. Mist. Eu lembro de muitos, assim, que quando eu tinha algumas... Tem o Papa Midnight também, que até esqueci de falar. Sim, também tem Lua Graciosa. Tem vários. Muito bem, então, volta do Rolf Constantine. Vamos pegar agora o voto da Luísa, a fã da Mulher Gato. Vamos lá. Cara, assim, o Constantine, tudo bem, ele tem os inimigos, mais de uma forma mais pessoal, né? Todos os inimigos dele são de uma forma ligados a ele, uhum. Pessoal. São bem definidos para a história do Constantine e tudo mais. Só que, assim, eu acho que a questão do Supernatural, não é só a diversidade, tem a diversidade dos inimigos, mas também a questão do interessante, o quão interessante é o inimigo que está sendo apresentado, entendeu? A personagem mais interessante que é a inimiga do Constantine, para mim, é a filha do demônio Constantine. Agora, no Supernatural, muitos inimigos que aparecem lá, da forma como são apresentados, não pela origem deles, não pelo que eles são, entendeu? Não pelo que eles são, mas pela forma como eles são apresentados, pra mim, eles se tornam muito mais interessantes, muito mais atrativos do que os inimigos do Constantine. Talvez, sim, porque a história do Constantine ainda não tenha ido pra TV. O próprio Loki, né, que aparece lá na série, ele é introduzido de uma forma genial, né, cara? Fantástica. Aquele episódio que eles ficam presos no programa de TV e etc. A forma com que o inimigo é apresentado é genial, né, cara? Foda-se que é o Loki, ou o deus da brincadeira, ou o que for. Sim, sim. É, e a questão toda é essa, entendeu? Talvez por causa que o Constantine não tenha sido apresentado ainda na TV, eu cheguei falando isso. Talvez quando eu entrar na TV, os inimigos do Constantine sejam mais bem apresentados do que o Super Neto. Mas por enquanto, eu voto no Super Neto, porque os inimigos são apresentados de uma forma muito mais interessante do que na HQ do Constantine, ou até mesmo o filme, entendeu? Sim, sim. Muito bem apontado. Bem posto, muito. Bem posto, é. O voto da Luísa, então, fica com o Winchester. E na terceira categoria, senhoras e senhores, tivemos um empate. 3 votos pro Winchester e 3 votos pro Constantine. Bom trabalho, garoto. Eu sou o Batman. A categoria é Atos Marcantes, cara. Vamos começar aqui, então, pegando o meu voto. Na categoria Atos Marcantes, o meu voto fica com os Winchesters, cara. Porque, em primeiro lugar, o Constantine, ele é um exorcista, né? Então, as paradas que ele faz envolvem muito essa parada do exorcismo e tudo mais. Até quando ele conjura demônios, ele chega... O Raul, que entende mais, pode até afirmar melhor aí. Mas ele chega a conjurar um demônio pra exorcizar um outro demônio. É ou não é? Pra matar, né? Pra matar o outro. Então, tá muito ligado essa parada do exorcismo e tudo mais. A parada do sobrenatural, eu já acho mais abrangente, tá ligado? Não é só o exorcismo também tá ligado ali. Mas tem mais uma caralhada de coisas que tá relacionada com o dia a dia dos caras, né? E cada coisinha mínima que eles fazem, cara, se torna um ato marcante gigantesco. Porque eles são pessoas comuns, que não tem poder de porra nenhuma e não tem ajuda de ninguém, cara. Então eles não são nem um pouco parecidos com Constantino quanto a ser safo, né? Constantino é safo, ele se livra de tudo fácil e tal. Eles não, eles são todos uns fudidos, tanto que erra tiro pra caralho, nunca vi ninguém errar tanto tiro igual aqueles. Mas eles... ele tem que ter uma aula com os caras do Walking Dead, que só dá headshot. Mas os atos são gigantes, né, cara? E o último ato da quinta temporada do Jim, de peitar o Satanás de peito aberto, cara, de dente ali, de unha, é do caralho, meu irmão. Não tem o que discutir. É, ele ia enfrentar o diabo ali de boa. Eles estão preparados, né, pra morrer, cara. Eles vão pra morte. Eles vão na linha de frente. É um ato marcante e inquestionável, né, cara? Então o meu voto fica com os Winchester. Vamos pegar agora o voto do Areira. Opa, vamos lá. O meu voto vai pro Constantine. Vai seguindo um pouco aquela linha do que eu falei dos inimigos. Pensando nas 38 temporadas aí de Supernatural, eu acho que a partir aí, por exemplo, da sexta temporada, como vira uma bagunça tão grande, é aquela coisa, eu não me preocupo mais com o inimigo e eu não me preocupo com o que vai acontecer com eles, nem com o que eles estão fazendo, se o perigo, se eles estão passando algum perigo, se aquilo é importante... E eu acho que com o tempo fica tão bagunçada a coisa que desmerece até o que foi feito antes, sabe? Eu vejo que os atos deles, com o tempo, fica uma coisa de que não importa a dificuldade que você vai passar, se isso vai ser difícil, que se dane, no final vai dar tudo certo, entendeu? Eu não me preocupo com eles, se vai dar alguma merda e eles têm uma chance daquilo desandar, sabe? Eu acho que pensando no total, na série como um todo, os irmãos Winchester perdem um pouco. Então, fico com o Constantine. Beleza, o voto do Ariane, então fica com o Constantine. Vamos pegar agora o voto do Gabriel. Opa, vamos lá. Atos marcantes. Baseando um pouco, cara, o Supernatural, ele teve 10 temporadas. Tem temporadas que, simplesmente, eu não tive interesse em assistir. Como também teve temporadas muito boas. Que foram as do início, que foi que a gente começou até agora, que foi até aqui. Quinta, mais ou menos. E já o Constantine, ele também teve as questões... Teve temporadas das HQs que simplesmente não tava bom. Mas depois de um tempo, se teve ali histórias, arcos muito bem interessantes. Em questão de fatos marcantes pros dois, cara, eu acho que eu vou ficar com os irmãos Winchester por um seguinte motivo que eu falei de questão de roteiro. Você tem viradas ali muito bem inteligentes. Foi o que eu falei. O roteirista tem um mérito de quando ele tá pra fazer uma virada, ele te dá mais tempo daquele personagem em tela, ele te faz com que você se importa cada vez mais com aquele personagem, e quando ele faz a virada, você tem essa sensação de que foi um fato marcante, que vai ser lembrado ainda nas próximas temporadas. E isso aí, eu acho que ficou legal, ficou muito bem adaptado na série. Na HQ do Constantine, você também tem fatos marcantes, mas que são dentro de arcos fechados, e tem temporadas que simplesmente não tá legal, mas então eu vou ficar com esse irmão de Chester. Muito bem, o voto do Gabriel fica com os Winchesters. Vamos pegar agora o voto da Luísa. Vamos lá. Cara, um ato marcante pra mim, cara, é assim, é o quanto a pessoa... Não é o inimigo que a pessoa bate, tipo, liga, tipo, são as coisas que a pessoa realiza durante aquele arco da história. Não necessariamente contra o inimigo. Então eu acho que o Constantine leva essa, porque, cara, ele já entra... O primeiro ato da vida dele já foi tipo, o que é, entendeu? Tipo, ele já entrou na vida matando a mãe e o irmão gêmeo e atraindo pra ele uma puta de uma maldição lá pra frente, entendeu? Verdade. Sim, mas só fazendo um ponto, Lu, o seguinte, o início do Constantine é muito bom, só que ele teve em alguns arcos que simplesmente não estavam muito bem adaptados, ou talvez não estejam muito bem roteirizados. Então, na série do Supernatural, o que eu falei antes, as viradas de roteiro, pra mim, foram mais significantes como atos marcantes. Já no Constantine, a origem dele é muito boa, e você tem temporadas muito boas, né, arcos muito bons, mas tem coisas ali que não foram tão marcantes. Eu entendi. Eu entendi o que você falou, mas pela origem do Constantine e pela personalidade dele, ele tem uma tendência a fazer coisas fofinhas, entendeu? Fazer coisas marcantes. A origem é foda mesmo. Ele não precisa lutar com alguém importante. O fato, a forma como ele entra nas aventuras, a forma como ele se mete nas furadas e tudo, se torna marcante, entendeu? Por causa da personalidade do personagem. Então, tipo assim, pra mim, ele é um personagem marcante, com uma origem marcante, né? Ele surge na a vida dele como uma forma muito fodida. Então, assim, eu fico com ele, cara. Justo. Muito bem. O voto da Luísa então, Constantine. Vamos pegar agora o voto da Luanda. Com o Supernatural. E é pelo seguinte, eu acho que não tem no mundo assim um ato mais marcante do que o sacrifício. Eu acho que o sacrifício é o ato que assim, sobrepõe todos os outros. Uhum. E nesse ponto eu acho que os Winchesters são, tipo, fazem muito isso. Eles se sacrificam não só um pelo outro, como os dois mesmos se dispõem a se sacrificar até por desconhecidos, né? Eu não levo aí um ponto assim de temporadas ou de história. Eu acho que fica meio injusto levar nesse ponto, sabe? Eu acredito que tem que levar mais na característica mesmo do personagem. Desse ponto de vista, eu achei até uma categoria meio injusta, porque se você for ver, assim, um ato marcante, que o Constantine fez por alguém, eu também não consigo, assim, me lembrar de alguma coisa, tipo... pelo que eu entendi, até a Astra lá no começo de tudo, que é o que gera toda a loucura dele, né? Ele deixa no inferno, quer dizer, ele conseguiu escapar, mas ele deixa esse personagem lá. Depois os amigos deles vão morrendo um a um. Isso tudo vai colaborando pra loucura dele, pra... né, pro personagem, pelo que o personagem é, assim. Só que eu não consigo enxergar um ato marcante, uma coisa assim que ele tenha feito que me marcou, sabe? Por isso que meu voto vai pro Supernatural. E se alguém tiver aí um ato, tipo, marcante, alguma coisa desse tipo, pra me falar, eu agradeço. Caralho, que silêncio da porra, muito bem. A Luanda então ficou com o Winchester. Vamos pegar aqui o voto do Raul. Eu voto no John Constantine, porque já tem várias histórias, tanto no Supernatural quanto no do John Constantine, que é, né, mais ou menos, né? Mas normalmente o começo do Supernatural não tem uma coisa tipo forte, tá ligado? É tipo episódio como tu não falou e tal. Que é episódio seguido e tal, não uma coisa tão importante cada episódio, só vai ligar mesmo só de bem pra frente. E o Constantine, a história do Hell, né, na revista Hellblazer, desde o começo já tem uma história da história de Newcastle, e também uma HQ que é muito marcante pro pessoal, né, pro fã que conhece, que é o Hábitos Perigosos, que é quando ele engana os três generais do inferno pra se safar, porque ele tava com câncer, né, no pulmão de tanto fumar, que o cara fumava 15 maços por dia. Aí acontece, quase disso, ele... 15 maços, o cara é fumando pra porra. Aí tem várias histórias marcantes, tipo uma que chama Shot, que é bem... Ele faz aquele coisa do tiro de Columbine, né? Que aconteceu em 96. Tem uma que chama Hard Time, que é quando ele vai preso e tal. Várias histórias marcantes, vários escritores fizeram, principalmente o Gert Ennis, que fez o Ops Perigosos, que eu citei no Justeiro. Tem o Neil Gaiman, que fez várias histórias fodas, o Brian Azzarello também. Por isso que eu voto no Constantine por causa disso, porque E tem sempre esse ar sobrenatural, né, nas histórias dele. Não é tanta ação, é sempre mais conversação e tal. Uhum. E por causa disso que eu gosto tanto. Muito bem, o voto do Raul fica com o Constantino. Tivemos novamente um empate, olha aí. Temos então... Ah, tá sacanagem. 3 pra cada um. Temos a gente um não voto. Sai do purgatório nesse cast. Né? Ninguém decide, tá, você vai pro inferno, não. Vai ficar... Chama o cachorro vai pra se empatar aí. Vai ficar no limbo. Bom trabalho, garoto. Eu sou o Batman. Então é o seguinte, chegamos aqui à última categoria, a categoria aparência e personalidade, né? O jeito dos personagens. A gente tem o seguinte, a gente tem uma categoria pro Constantine, uma categoria pros Winchesters e 2 empates. Ou seja, essa categoria agora vai decidir quem vai levar a porra toda. Vou começar pegando o meu próprio voto, e o meu voto vai pro Constantine, meu irmão. Cara, a personalidade, o jeito, o comportamento dele é fodido demais, cara. Tem aí os irmãos Winchester e tal, tem o Jim também, que tem uma personalidade fodida, sabe? O Sam é um bosta, coitado. Mas o Jim tem uma personalidade fodida e tal. Mas, puta, Constantine é muito badass, cara. Pra comparar mesmo assim, vai ficar muito difícil. Porque não vai ter como, não vai chegar aos pés, tá? Então, o meu voto fica com Constantine. Vamos pegar agora, então, o voto do Arieira. Bom, o meu voto vai no Constantine também. Porque eu acho assim, se você tá lidando com seres sobrenaturais de todas as formas possíveis e você vai vencê-los, você tem que pelo menos botar um pouco de medo, cara. E o Constantine, eu tenho medo. Não do Keanu Reeves, né? O Keanu Reeves eu tô cagando, mas o Constantine na HQ, ele passa medo, cara. É um cara que você olha pra ele e você fala, pô, esse cara é foda, sabe? Já os irmãos... Exato, cara. Já os irmãos Winchester, eu não sinto isso. A gente já falou o Sam, não. Mas o Jim, cara, eu acho que o Jim parece aquele playboyzinho, adolescente revoltado, sabe? Ele não é realmente o cara B10 foda. Não, ele é o cara que tá revoltadinho com a vida, assim, sabe? Sabe? Revoltado sem causa? Então, eu acho que... Revoltado sem causa. Mataram o pai do cara. É sem causa. O quê? Foda-se o pai. Quem é que ligou o pai? Se fosse a mãe, não, né? Pô. Não, cara. Pô. Não, eu digo assim. Eu não fico com medo dele. Uhum, eu não fico. Imagina se eu fosse um demônio. Eu não ia cagar na cabeça do Jim, entendeu? Então, por isso que eu voto no Constantine. Muito bem. Eu voto do Ariel com o Constantine. Vamos Opa, peraí, deixa claro. Se eu fosse um capeta, se eu fosse um demônio, não, porque eu sou o capeta mineiro, então eu falo com propriedade. Muito bem, o voto do Arieira fica com o Constantine. Vamos pegar agora o voto da Luísa. Cara, o Constantine, ele é todo bem construído, né? Ele é trabalhado na personalidade, ele é trabalhado no visual. O visual dele é entrado no Jing. E se a gente for parar pra ver, assim, ele é bem construído no visual, na personalidade, na origem dele. E o Jing, se eu for parar pra analisar, o Jing é baseado no Hellblazer. Pelo menos a aparência dele, uhum, e um pouco da atitude. Sim, então, sim. Assim, eu fico com o Hellblazer, entendeu? Porque, cara, o comportamento dele é muito fuck yeah, é muito pé na porta, tapa na cara, é muito gosto de a porra toda, não me importa, entendeu? Tipo, é muito, quero ver só um círculo a fogo. E para um herói isso é muito importante, entendeu? A aparência dele é muito bem construída, a questão das roupas, do cigarro, do rosto, as expressões na HQ dele, são várias expressões de desespero, assim, de... É muito bem feito, entendeu? É muito bem delineado. Sim, sim. E o Superman, acho que é uma coisa muito mais leve. Não é que não seja bem feito, é só mais leve, entendeu? Então, uhum, tá ficando com a Luiz nessa categoria. Muito bem, o voto da Luiz então fica com o Constantine. Vamos pegar aqui então o voto do Gabriel. Ah, precisa mesmo? Constantine, porra. Pô, mas discorre, né? Discorre, porra. Ah, cara, fazendo um apanhado de tudo que vocês falaram, o Constantine ele marca muito mais presença do que o Jim ou o Sam. A gente não tem nem como comparar a presença do Sam com o Constantine. Se for botar o Jim com o Constantine, ainda dá pra conversar um pouco, porque o Jim ainda tenta fazer uma pegada mais badass, mas o Constantine é muito motherfucker. Não tá nem aí, cara. Ele tá ligando foda-se pra tudo. E quanto a comportamento, ele tem umas atitudes muito loucas, cara. A presença do Constantine é muito mais foda. Muito bem, o voto do Gabriel com o Constantine. Vamos pegar agora o voto da Luanda, a garota dos e-mails, ou alguma coisa cast. Hello. O meu voto vai pro Constantine, lógico. E, lógico, junta tudo o que o pessoal já falou, né, do Constantino e tal, e eu acho que tem um tipo de classificação que eu faço, que divide muito bem, assim, na minha cabeça, os estilos do personagem. O Constantine, cara, ele é um cara totalmente caótico. Ele não tem nenhuma vertente assim, ah, ele é bom ou ele é leal. Não, cara. Ele é assim, o caos do caótico, sabe? Não tem onde ser mais... Ele tudo age de acordo com o que, tipo assim, ó, tem o certo, o errado e o que eu quero. E o que eu acho. Ele seria um caótico ele neutro, segue, né? Ele segue o próprio caminho dele. Eu acho que em questão de aparência e comportamento não tem nada mais foda do que isso, sabe? Você seguir o que você quer, o que você acha, independente pra onde o mundo tá indo. Tipo, você pode estar correndo contra todo mundo, mas você vai seguir aquele caminho porque é aquele caminho que você quer. Eu acho que isso daí que manda muito um Constantine, e eu acho, tipo, eu comparo meio que ao Coringa, sabe? Essa questão dele, dele fazer as coisas de acordo, assim, com o que vai beneficiar ele, tipo, ele quer aquele resultado final e não importa o que ele vai fazer, ele vai chegar lá. Muito bem, então, o voto da Luanda muito bem apontado, diga-se de passagem, fica com Constantine. Vamos pegar agora, então, pra fechar o massacre da última categoria, temos 5 votos pra Constantine. Pra fechar o caixa. Show de vez. Altamente previsível nessa categoria. É verdade, verdade. Vamos pegar o voto do Raul. Nem precisa do meu voto, já tava ganho, mas vamos lá. Sim, eu voto no Constantine, porque, cara, ele é foda. O cara, só da aparência dele já é foda. Tipo, aquela roupa que ele usa, tipo, ele é um arma misterioso, mas depois que você conhece o cara, você pensa, mano, o cara é um puta. O cara é arrogante pra caralho, tipo, não tá nem aí, ele só liga mais pras coisas que ele faz, tá ligado? Verdade. Assim, o cara faz gesto pra o capeta, pra demônio, pra anjo, pega qualquer tipo de mulher, pegou já até sucubo já. O cara não tá nem aí pra nada, cara. Até aí o Ronaldo Fenômeno também, pega qualquer tipo. Eu falei pegar qualquer mulher, pô. Os caras distorcem tudo que eu falo nessa porra. E o cara não tá liga aí, não, tá liga ligado? Não, Raul, liga não, Raul. Fazer o quê? É sempre ataque, assim, os caras... Não, isso é oposição. Malditos comunistas. Aí o cara não tá nem aí pra nada, entendeu? Ele faz do jeito que ele quer, na hora que ele quer, entendeu? Isso é o comportamento de um anti-herói. Eu gosto muito de anti-herói, cara. Anti-herói é foda. O comportamento dele, por causa dessa arrogância, ele é arrogante de um jeito foda, tipo, um jeito maneiro, não de um jeito babaca. E o cara não tá nem aí pra nada, entendeu? Por isso que eu voto no Constantine. O voto do Raul fica com o Constantine fechando o massacre, cara. 6 votos na última categoria. Então o Constantine leva a porra toda, cara. Pra felicidade da galera que Posso emendar no Areira aí, já que ele falou do Constantine? Aí já não, emendar em mim não, vai emendar em mim não. Olha não. Chegou mal, né? Paga nem uma cerveja, cara. Não, nem paga flores.